Pioneira AM. ZYH659. Transmitindo em ondas médias. 830 kHz. Rádio Pioneira AM. Uma emissora afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte. Rádio Pioneira M completa 31 anos de história. E preparou uma programação especial para você. Nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 9 horas, receberemos políticos, lideranças e radialistas que passaram por nossa rádio. Pioneira! Além de muita música com artistas da terra. Não perca, é nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe pelo rádio AM 830 e pelo Facebook Pioneira Notícias. Muito bem, dentro de alguns instantes daremos início à cerimônia em alusão ao aniversário de 31 anos da Rádio Pioneira AM 830. 31 anos de história, 31 anos no ar, levando até você muita informação, muitas pessoas que hoje estão em outros prefixos, mas que passaram por aqui fazendo história. E claro que a gente não poderia deixar de comemorar essa data tão importante que é o aniversário da Rádio Pioneira AM 830. Pioneira! 17 de fevereiro, quinta-feira, daqui a pouco começam a chegar os nossos convidados, autoridades, políticos, pessoas de influência na cidade, no estado do Ceará, tá certo? Por aqui já temos o nosso querido artista, cantor Carlos Play, que vai dar um show pra gente nesta data tão importante que é o aniversário da Rádio Pioneira AM 830. Também daqui a pouco ouviremos mensagens, tá certo? Mensagens de pessoas que não puderam estar aqui presente, mas que nesta data especial, tá certo? Lembraram, e daqui a pouco você vai ouvir as mensagens dessas pessoas. Você que já está com a gente, agradecemos pelo carinho da audiência e já, tá certo? Começam a chegar os convidados, onde os mesmos vão dar suas palavras. E já para começar no clima de festa, já que é aniversário da Pioneira, vamos agora um grande show com ele, nosso amigo cantor Carlos Play. Eu sou. Eu agradeço aqui o convite a todos da Rádio Pioneira, que é um prazer imenso estar aqui novamente e comemorando esse grande dia, que é de aniversário de nossa rádio, querida Rádio Pioneira AM, aqui de Forquilha. Beleza. Vamos botar uma musiquinha aqui da época, pra gente. Também tem a nossa amiga Rafa Torres, também tá cantando com a gente. Já faz parte de alguns dias do meu repertório. Eu trouxe a gente pra apresentar aqui um pouco das nossas músicas que a gente faz no dia a dia do nosso evento. Pioneira! Pra você curtir em casa, é Pioneira M. Parabéns, Pioneira, pelos 31 anos. Os braços de uma morena quase morro, belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestido amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma lá na parede, e o barrete convidando a balançar. Um lampião na cama, um rádio, um velho volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Uma estrela, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado meu velho, a fonte caçador. Pioneira e tentação, minha morena me beijando peito à beira, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa estrela, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado meu velho afão de caçador e tentação. Minha morena me beijando peito abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Pra você curtir, Rádio Pioneira M, Carlinhos Play e Rafa Torres. Parabéns, Pioneira, 31 anos de emancipação. Espaço uma morena, quase morro, belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestido amassado, debaixo um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio, um velho volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa estrela, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado meu velho afão de caçador. Que tentação, minha morena me beijando peito à brilha, a lua malandrinha pela bestinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa estrela, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado meu velho afão de caçador. Que tentação, minha morena me beijando peito abelha, a lua malandrinha pela bestinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Ok. Chama! Faz um pra você curtir. A galera que tá em casa aí vai compartilhando, vai comentando com a gente. Beleza, beleza, beleza. Paz aqui na Rádio Pioneira, Rádio da Região Norte do Estado do Ceará. Nosso amigo Carlos Play. Nosso amigo Carlos Play está com a gente aqui também, a minha amiga. Pronto, está com a gente aqui, Carlos Play aqui cantando aqui ao vivo. Já já também tem o Gregório do Acordeon, certo? Os talentos da terra participando do aniversário da Rádio Pioneira. Abraçar aqui já também por aqui o nosso diretor da Rádio Pioneira, doutor Alexandre Parente. Pioneira! Nosso amigo Célio Cavalcante, grande historiador, radialista e também rádio amador, funcionário federal, também já está por aqui com a gente, já vai já já também participar aqui, sua participação especial no aniversário de 31 anos, realmente aqui da Rádio Pioneiro. Vamos conversar, ele vai trazer a mensagem, o doutor Tomás Figueiredo, vai falar com a população forquilhense, vai falar com a região norte do estado do Ceará. Nosso querido doutor Tomás Figueiredo, ex-prefeito de Santa Quitéria, grande empresário, e realmente vai deixar sua mensagem de aniversário, de 31 anos aqui da Rádio Pioneira. Um dia especial, um dia ímpar, um dia de muitas comemorações. Pioneira tem história no município de Forquilha, tem história na região norte do estado do Ceará, e a Rádio Pioneira, ela faz parte da cultura, faz parte de Forquilha, já é um patrimônio do município de Forquilha, e a gente vai trazer ele, doutor Tomás Figueiredo, para deixar a mensagem dele para toda a população forquilhense, a homenagem para a nossa Rádio Pioneira de 31 anos de aniversário. Doutor Tomás Figueiredo, o nosso bom dia, um prazer, uma honra falar com o senhor aqui pelos microfones fortes e potentes da Pioneira nesse dia memorável do aniversário da rádio. Bom dia, doutor Tomás Figueiredo. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pioneira. Bom dia a todos os que fazem a Rádio Pioneira. A pessoa do doutor Alexandre Parente, diretor da Rádio Pioneira. Eu queria, nesse momento, parabenizar esse empreendimento da Rádio Pioneira, que 31 anos atrás, deputado Chico Figueiredo, padre José Linhares, José Maria Machado e o deputado Alexandre Figueiredo empreenderam esse empreendimento para beneficiar a cidade de Forquilhas, que naquela época não tinha comunicação nenhuma, não tinha uma participação de movimento nenhum da rádio. Naquele momento era da criação do município de Forquilhas, que tinha sido em 1985. Então eu queria parabenizar a todos vocês, a todos os forquilhenses, por ter essa rádio que divulga hoje, que é ouvida em mais de 50 municípios do estado do Ceará. Queria levar meu abraço aqui a todos os ouvintes, a todos os que participam da rádio, a todas as mensagens que têm sido feitas ao longo desses anos, na área esportiva, na rádio, na área religiosa, na área musical. Deixar meu abraço e parabenizar vocês, que a gente possa continuar com esse empreendimento por mais 31 anos. Queria aqui dar meu abraço a todos os ouvintes do município de Santa Quitéria. Meu abraço, estamos com saudade de vocês, a cada um de vocês o meu abraço. Queria parabenizar a todos os forquilhenses. Queria parabenizar a todas as pessoas de Frecheirinha, Coreaú, Santana do Acaraú, Groaíras, Cariré, Vajota, Heriutaba, Santana do Acaraú, Bajara, Massapê, Meruoca, Alcântara, Ipu, Pires Ferreira, Hidrolândia, Granja, Camucim, Acaraú, toda essa região que a rádio chega a todos esses municípios. São mais de 50 municípios que a Rádio Pioneira todo dia leva as suas informações. Então eu queria parabenizar vocês, parabenizar o doutor Alexandre Cristiano aí pelo trabalho que tem feito à frente da Rádio Pioneira do Cusquira, AM830. Meu abraço e parabenizo a todos vocês. Parabenizo a todos os sobralenses também aí. Meu abraço a todos os sobralenses. Queria deixar aqui meu abraço para o meu amigo Adastinha D'Água, lá na Meruoca, Adastinha. Meu abraço a você. Estamos com saudade de vocês. Eu muito obrigado aí por essa oportunidade. Um abraço a todos vocês. Tá aí, doutor Tomás Figueiredo. Muito obrigado pela sua participação, que abriu os trabalhos aqui da festa de aniversário de 31 anos da nossa Rádio Pioneira. Cristiano, diga. Cristiano. Sim. Não, eu queria também aqui destacar a pertinência recentemente do nosso amigo Antônio Marcolino Neto, que era um participante da rádio, era um vibrador, era uma pessoa que estava sempre conosco. Então eu queria aqui deixar a família dele, o meu prisma, e deixar a todos os familiares e amigos um pesar pelo nosso amigo Antônio Marcolino Neto, que fez um grande trabalho à frente da Rádio Pioneira por mais de 10 anos. Queria registrar também esse trabalho dele e tantos outros que aí passaram. Muito obrigado. Tá aí, doutor Tomás Figueiredo, fazendo esse registro importante aí, do nosso querido, inesquecível Marcolino Neto, que realmente, se estivesse aqui entre nós, realmente também ia estar participando do aniversário da Rádio Pioneira. Ele que foi diretor aqui da casa, como o doutor Tomás bem falou, por mais de 10 anos, e fez o seu trabalho, deu a sua parcela de contribuição, o Marcolino Neto, aqui da Rádio Pioneira, tá certo? Até já está aqui na biografia feita pelo meu amigo Célio Cavalcante, grande historiador, e está feita aqui a biografia, e está também o nome do nosso amigo Marcolino Neto, ex-diretor da Rádio Pioneira, que hoje está lá no plano celestial, e com certeza, onde o Marcolino Neto estiver, está também feliz e comemorando também o aniversário da Rádio Pioneira, 31 anos de muito trabalho, de muita luta, de muitas realmente conquistas, e realmente aqui levando informações com credibilidade, informações para a região norte do estado do Ceará, como o doutor Tomás destacou, várias cidades da região norte do estado do Ceará. E a Rádio Pioneira, doutor Tomás, ela a cidade de Forquilha, ela é privilegiada, doutor Tomás Figueiredo, certo? Porque é o único município, não é, que tem uma rádio do porte da Rádio Pioneira. As demais são todas, não é, comunitárias, que pega na sede, não é, pega nos distritos, e também agora tem a inovação do Rádio Sned, que também tem a oportunidade de pegar, não é, em todo o Brasil, no Ceará. Mas a Pioneira aqui, não é, realmente ela é um privilégio para a população forquilhense, porque é uma rádio que pega em mais de 50 município, tá certo? Então, um privilégio para o município de Forquilha ter uma rádio desse porte aqui, né, com tanta força, levando notícias e informações para toda a zona norte do estado do Ceará. E agora, na direção aqui do doutor Alexandre Parente, doutor Alexandre Parente, que também já está com a gente aqui no estúdio e que tem realmente feito um belo trabalho na administração da Rádio Pioneira, um parceiro, realmente é um, pode-se dizer que o doutor Alexandre aqui pra gente é um grande amigo, né, que realmente faz, né, para ajudar os radialistas, para ajudar, né, a imprensa, os repórteres, e proporcionar o melhor para os nossos amigos ouvintes, né? Destacar também a doutora Cândida Figueiredo, nossa ex-deputada estadual. Destacar também o Tomás Filho, viu, doutor Tomás Figueiredo, que também eles realmente têm um carinho especial pela nossa rádio pioneira, rádio da região norte do estado do Ceará. Até mandar um abraço aqui para a doutora Cândida. E em breve, doutor Tomás Figueiredo, a gente não pode deixar, né, de dar essa notícia também no aniversário da Rádio Pioneira, que já está liberada, né, para realmente passar aí para a FM. Né, se Deus quiser, em breve, doutor Tomás Figueiredo, vamos aí, tá? Dá certo? É, Rádio Pioneira AM vai ser Rádio Pioneira FM, ok, doutor? Ok, Cristiano. Pois parabéns a vocês, obrigado aí pela participação. Queria também aqui agradecer a cada um de vocês e parabenizar a todos os que fazem a Rádio Pioneira no nome do doutor Alexandre Parente. Eu muito obrigado e tenha um bom dia. Parabéns. Viva a Rádio Pioneira! Viva! Obrigado, doutor! Vamos aqui também já trazer a participação dele, do doutor Alexandre. Né? Doutor Alexandre vai falar agora também, né, com a gente. Né? Doutor Alexandre está aqui com a gente. Está aqui o cantor, né, o Carlos Play, está também aqui a nossa amiga Rafaela, né, Cantores da Terra, está aqui também minha amiga Leda, que é ouvinte da Rádio Pioneira, está aqui Célio Cavalcante também, que já vai trazer o bom dia dele, está o nosso amigo novo também com a gente, que é ouvinte da Pioneira, está também um repórter, né, Aldenor também, que faz parte aqui da casa da Rádio Pioneira. Já Abrioso vai estar com a gente também. É, já vai estar com a gente Assis Nascimento, Carlos Rodrigues, Jair Kovalik, ex-prefeito Gerlás Loyola, o deputado Moés Loyola, vai estar também já o nosso amiguetinho da Mega Casa Prado, vai estar com a gente também, né, aqui Ivan Frota, na Rádio Pioneira, que também foi diretor da Rádio Pioneira, daqui a pouquinho. Pronto. E agora, né, a participação dele, né, o fundador da Rádio Pioneira, Padre Zé Linhares, né, e o Célio Cavalcante já começa aqui, né, a sua participação, trazendo, né, realmente a participação do Padre Zé Linhares, fundador da Rádio Pioneira, e o Célio Cavalcante como grande historiador, vai fazer isso realmente, né, com muita sabedoria, certo? A participação do nosso grande ilustre deputado federal, Padre Zé Linhares, que muito fez por Forquilha, por Sobral, pela região norte do estado do Ceará. Com você, meu amigo Célio Cavalcante, nosso bom dia, e agradecer desde já, Célio, Leonardo Ferreira também já está por aqui, né, a ajuda que você está dando a gente no aniversário da Pioneira de 31 anos. Bom dia, meu amigo Sérgio Cavalcante. Pioneira! Bom dia, Cristiano Madeira. Bom dia, ouvintes da minha e da sua Rádio Pioneira de Forquilha. Abraçar o Jonas Parques, grande Leonardo Ferreira, esse público que se encontra aqui, o repórter Aldenor. Queria cumprimentar com meu bom dia ao apóstolo da paz, do amor, do carinho, do desenvolvimento pela cultura, pelo desenvolvimento, de uma sociedade justa e perfeita na pessoa do padre Zé Linhares. Esse homem que sempre tem contribuído para o engrandecimento da nossa heráldica cidade de Sobral, terra berço de Dom José, a quem lhe viu crescer. Padre Zé Linhares, é uma alegria muito grande e enorme participar juntamente com você, com Alexandre Figueiredo, com Alexandre Parente, diretor desta emissora, desse momento dos 31 anos deste veículo de comunicação, que foi aqui, sob as suas bênçãos, no dia 17 de fevereiro de 1991, foi para o ar a sua voz calorosa, o seu desenvolvimento, a sua intelectualidade, juntamente com aquele que também, um parente bem próximo de você, que emancipou a cidade de Forquilha, meu pai, Abelardo Cavalcante Vasconcelos. Também esteve naquele dia, naquela memorável manhã de domingo, do 17 de fevereiro de 91, o ex-prefeito dessa cidade, Raimundo Azevedo Prado. Como também o grande Ivan Frota, que você empossou como primeiro diretor desta emissora, e ao lado também daquele que aqui nasceu o seu programa, o Tribuna em Plenário, na pessoa do grande amigo que nós temos ainda hoje, está fazendo esse mesmo programa em outra emissora, que é o Oliveira Domingo. Padre Zé, saúdo você em nome de todos os ouvintes. A Rádio Pioneira tem um poder maior do que a FM. Não sei por que o Congresso Nacional pediu para que fosse migrado a amplitude modulada para frequência modulada. A frequência AM é uma frequência que não tem fronteira. Ela vai muito longe. E eu tenho a alegria de estar falando nos 31 anos na amplitude modulada e especialmente com você que implantou essa semente em Forquilha. Bom dia, padre Zé Linhares, com minhas bênçãos para você. Está no ar, pai. Em Forquilha, são 9 horas 35 minutos. Estamos aqui nesta data memorável dos 31 anos da Rádio Pioneira de Forquilha. Estamos aguardando a voz do fundador desta emissora, na pessoa do padre Zé Linhares Pontes. Agora há pouco falou também um fundador desta emissora, Alexandre Figueiredo, a quem manda um bom dia especial para esse grande intelectual, esse homem que clama por justiça social. Vamos aqui ouvir agora o padre Zé Linhares Pontes, que é o fundador desta emissora. Bom dia a todos os que fazem esta brilhante emissora. Realmente foi muito difícil levarmos o canal para a Forquilha, mas hoje é um dia de júbilo, um dia de alegria. E eu gostaria de parabenizar todos os que fazem a rádio e a todos os ouvintes do Forquilha. Nós temos uma relação muito íntima, porque temos muitos parentes morando aí, como também temos pessoas muito queridas dessa Forquilha. Então, rádio é algo substancial. Nós estamos vivendo o século da comunicação. E Forquilha tem esse posto. E que tornou-se um polo, um canal de comunicação. A quem coloca em sintonia com a rádio, então ele ouve e sabe das notícias nacionais, internacionais, e naturalmente a rádio abre espaço para diálogo, para contradições, para tudo isso. Então, com muita alegria e parabéns aos que denotadamente conservaram a integridade dessa rádio. E para vocês, parabéns neste 31º aniversário e que Deus proteja a todos os seus ouvintes, aos que fazem a rádio e a você, meu querido, que gaste o seu tempo, a sua voz, os seus conhecimentos para tornar a rádio mais eficaz e mais necessária para o povo. Um abraço bem sincero para todos vocês. Agradeço o padre Zé Linhares pelo seu pronunciamento no aniversário dos 31 anos desta emissora implantada por você aqui em Forquilha e que ela sempre tem mostrado com seu quadro de profissionais que ela já tem esse nome, pioneira, a única do Brasil que tem 3 estúdios em diferentes municípios. Uma prova inédita do seu conhecimento, juntamente com Tomás Figueiredo, e todos aqueles que aqui estiveram no dia 17 de fevereiro, um domingo de 1991. Agradeço, Padre Zé Linhares, meu eterno deputado, saúde plena que eu desejo para você, e que você sempre continue com esta fortaleza que Deus lhe deu de fazer o bem sem saber a quem. Pois um abraço e com muito prazer um dia poderei visitar ele pessoalmente, estar aí contigo e com todos os que fazem a Rádio Pioneira. Mais um abraço e dado um compromisso inadiável, eu me despeço de você e de todos os que estão me ouvindo e desejando que haja prosperidade e que a rádio se atualize diariamente, cada vez melhor. Abraço, meu querido, e que Deus sempre proteja aos ouvintes, aos que fazem a área e aos seus queridos ouvintes. Pois um bom dia e parabéns no dia desse aniversário da nossa Rádio Pioneira. Está aí o pronunciamento do deputado Padre Zé Linhares, que aqui plantou este meio de comunicação. Em Forquilha são 9h43. Muito bem, você ouviu aí a palavra, primeiramente, do Célio Cavalcante e, logo em seguida, de um dos fundadores da Rádio Pioneira, o padre José Linhares. Rádio Pioneira, 31 anos de história. Seguimos com a nossa programação. Tem mais participação? Então vamos de música, continuando a nossa programação. Daqui a pouco, mais presenças ilustres, mais mensagens durante todo o dia da Rádio Pioneira AM. 31 anos de história e, claro, você é o nosso maior, a nossa maior estrela, o nosso ouvinte, tá certo? Vamos lá com o Carlos Play agora. E a cantora, qual é o nome dela? Rafaela. Já o nosso amigo já está com a sanfona aqui já no ponto, nosso querido Gregório do Acordeon, já está ali também o Zabumba, né, os talentos da terra, rapazão, os cantores da terra também vão dar uma palhinha com a gente, igual aqui o nosso amigo Carlos Play, tá com a gente, Rafaela também, né, vai cantar aqui música foda, antiga, né, e os nossos amigos estão chegando, já tá por aqui, né, participando já com a gente, Célio Cavalcante, já, Calçais de Bruno, vamos ler a biografia. O Grigorizão já tá aí, já no ponto, né, já vamos ligar a sanfona dele, Célio, e já o Carlos Sérgio Grosso vai ler, né, a biografia aqui da Rádio Pioneira, feita por ele, por o nosso grande historiador Célio Cavalcante. Com você, Carlos Play. Abraçar aqui também o pessoal que está pela live, nossos ouvintes, né? Não pode deixar de abraçar. O Tiago Moção está com a gente, Expedito José, a Neuma Paiva, Denis Lopes, o Luiz Lu também. Bom dia a todos aqui. Quem fala é André do Papo. Queria parabenizar a Rádio Pioneira, campeã de audiência, já conhecida como a Boca do Povo. O nosso povo forquilhense e região vizinha, quando clama por socorro, abaixo de Deus, eles procuram a Rádio Pioneira. Já aproveitando a oportunidade, mandar um alô para o seu pai, senhor Edmilson do Vale, Dona Inês, Cabo Costa, Tereza do Vale, Expedito Totolec, Leonardo Ferreira, Alan Lima, Inácio Braga, Gelásio Play. Pronto, tá aí. Obrigado, tá bom? Também o Edil Edson, bom dia. Muito bem. Vamos seguindo com Carlos Play agora na programação. Rafaela, Rafaela, tá ouvindo a gente? Pois. O Jailton da Show, a Paula. Rafa Torres. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pioneira. Para mim é um prazer imenso estar participando aqui dos 31 anos da Rádio Pioneira. Pioneira, Pioneira, AM. Essa é a Rafaela Torres. Não dá pra dividir com ninguém. É só meu, seu amor. Vai ser marcação cerrada. Aonde você for, eu vou. Quero você de janeiro a janeiro. Eu vou pegar no seu pé. Ser sua mulher. Quero suas pernas e minhas pernas. Quero sua boca em minha boca. Ser teu violão, tu dedilhando, me deixa louca. Você tem direito sobre mim pra fazer o que quiser. Você abre todos os caminhos pra me fazer mulher. Jamais vou me cansar dessa paixão. Você é meu primeiro e derradeiro amor. Eu ando com seus pés, me dê as mãos. Por isso onde você for eu vou. Quero você de janeiro a janeiro. Eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Quero suas pernas e minhas pernas. Quero sua boca em minha boca. Ser teu violão, tu dedilhando, me deixa louca. Parabéns, Rádio Pioneira, pelos 31 anos. Essa é Rafaela Torres. Esse é o melhor da forma das antigas. Ao vivo, Rafa Torres. O aniversário de 31 anos da Rádio Pioneira, Carlos Play, Rafaela, Paulo Machista. Não quero mais saber de você. Por favor, não me procure mais. Rafa Torres ao vivo. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero me falar em você, pra lembrar que um dia te amei. E chorar por você foi em vão. Por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria falar como é ruim antes de amar sem ser amado. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado só pra te falar como é ruim antes de amar sem ser amado. Você é o melhor das fotos antigas? Carlos Flay, Papa Torres. Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais. Já cansei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero me falar em você, pra lembrar que um dia te amei. E chorar por você foi em vão, por essas e outras razões vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado só pra te falar como é ruim antes de amar sem ser amado. Se um dia você descobrir o que é o amor, se eu sofrer, se eu chorar, eu queria estar ao teu lado só pra te falar como é ruim antes de amar sem ser amado. Parabéns, pioneira, pelos seus 31 anos de muita conquista. É um prazer imenso estar com vocês. O nome dele é Carlos Play e Rafa Torres, ao vivo. Rádio Pioneira, 31 anos de aniversário. Conversa agora com o nosso presidente dos radialistas do estado do Ceará, o nosso amigo Tony. Vai conversar com a gente, grande presidente dos radialistas do estado do Ceará. Vai conversar com a gente e deixar sua mensagem aqui de aniversário para a Rádio Pioneira, nosso querido Tony. Alô, meu querido amigo Tony, presidente dos radialistas do estado do Ceará. Bom dia. Bom dia. Um abraço a você nesse momento de festa, de alegria. Se comemorar mais um aniversário desta jovem rádio pioneira que presta relevantes serviços à comunidade, não só da cidade de Forquilha, mas de toda a região, emissora necessária, emissora que leva o divertimento, o entretenimento, leva aos lares de toda a região a boa informação, atualizando os seus ouvintes da melhor maneira possível, com ética, com responsabilidade e um compromisso assumido há 31 anos, que ela vem ocupando este lugar extraordinário junto à sociedade de toda a região. Parabéns à Rádio Forquilha, à Rádio Pioneira. Forquilha é quem, na verdade, está de parabéns, toda a sua população, por ter um veículo de comunicação tão eficiente, tão atuante em toda a região. É um prazer falar com você, com o Cristiano, enfim, com todos, essa emissora tão importante em toda a região da Zona Norte do estado do Ceará. Meu amigo Tony Paiva, o senhor está fazendo um grande trabalho à frente, realmente aí, da presidência do Sindicato dos Radialistas do estado do Ceará, e o rádio tem uma grande importância, realmente para a população. A gente tem aí, Tony, a internet, Facebook, Instagram, o Zap, o WhatsApp, a gente tem a televisão, mas mesmo assim a rádio, ela não perde o lugar dela. Mesmo assim a rádio continua firme e forte, mesmo assim o rádio continua, o espaço da rádio não tem quem tome. Não tem quem tome, então isso realmente é muito importante para o Brasil, importante para o mundo, o rádio, que foi o primeiro meio de comunicação, meu caro amigo Tony, o rádio, certo, que já muito colaborou com o desenvolvimento do Brasil e colabora ainda, tem a sua grande parcela de contribuição. Então, o rádio tem essa grande importância para a população do nosso país, não é, Tony? É verdade. Quando foi criada a televisão, disseram, o rádio agora vai se acabar. Hoje você ouve rádio pela televisão, nas antenas parabólicas, enfim. Quando chegou a internet, agora o rádio vai se acabar. O rádio hoje é ouvido. A rádio pioneira, ela pode ser ouvida no Japão, no Afeganistão, na China, nos Estados Unidos. Pode ser ouvida em Granja, em Meruoca, em Tianguá, da mesma forma que é ouvida através do rádio, do aparelho. Então, evoluiu. Quando chegaram com mais forças as redes sociais, disseram, agora o rádio se acaba. O rádio está dentro das redes sociais. Se não, vejamos, toda emissora tem o Instagram, toda emissora tem o Facebook, toda emissora tem o YouTube. Então, nós agregamos a rádio à força da internet e, por conseguinte, nos fortalecemos também. O rádio é um veículo necessário, importante e, de acordo com recente pesquisa de uma grande empresa de investimentos do país, uma multinacional, o rádio é o veículo de comunicação de maior credibilidade. Com o advento das redes sociais, que é hoje terra de ninguém, lá você coloca o que quiser. Com o advento dessas redes sociais e a propagação de notícias falsas, de boatos, que o povo chama de fake news, o rádio, com sua credibilidade, teve um crescimento. Isso é verdade. Você ouve o rádio no carro, ouve o rádio no celular. Eu, por exemplo, acompanho muito pelo celular, embora tenha 8 rádios na minha casa, com o rádio do carro são 9, tenho inclusive 3 rádios Transglobo, ouço todos os dias pelos rádios, mas através do celular é como eu tenho mais ouvido ultimamente. É um veículo de comunicação que penetra, que vai junto, que entra, que invade os lares e que leva a credibilidade de seus locutores, o radialista, o comunicador, a toda a sociedade. O rádio não perdeu espaço, pelo contrário. E eu tenho um fato a dizer para você. Na zona norte do estado, eu comprovei isso durante os 3 anos de mandato até aqui, é o setor onde a radiofonia é mais forte. É o setor onde o rádio vence a TV, onde o rádio vence as redes sociais. É primeiro lugar disso aí, eu não tenho a menor dúvida, pela repercussão que o rádio feito na Zona Norte tem alcançado, viu? Beleza, meu caro amigo Tony, nosso presidente do Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará. E com a passagem, Tony, do rádio AM para FM, Tony, que o senhor acha, né, dessa situação? É bom? É ruim? Né? O que é que o senhor acha em relação aí à passagem do rádio AM para FM? Eu morei no lugar chamado Lagoinha, lá no município de Quixadá. Acho que uns 200 quilômetros, talvez até mais distante de Fortaleza. Lá, através do rádio Sempre, aquele ABC, meu avô... Tá caindo aqui a... Oi! Ok. Tu tá me ouvindo agora, né? Voltou, agora voltou. Pronto. Então, como eu falava, então eu ouvia as emissoras no interior do estado. Hoje, por conta das frequências, celular, antena, parabólica e tudo, as rádios já não avançam tanto. E a emissora, a Rádio Forquilha, por exemplo, ela é para atender Forquilha e região. Ela não tem necessidade de pegar, por exemplo, em Juazeiro do Norte. Só... dizer que é uma boa, é um fato interessante. Então, acho que ganha na qualidade de som, ganha na potência local e é um avanço, sim, a chegada das rádios à frequência modulada à FM. Embora, no meu entendimento... Oi! Avança bem mais, viu? Beleza, Tony... realmente a AM, né, tem um alcance sensacional. A pioneira tem um alcance de mais de 50 municípios, né? Caso ela, no caso aí, quando ela passar para a FM, já vai cair, né, essa situação, né? Mas depende também dos quilos da rádio, do local onde a antena vai ficar, Certo, mas a AM com certeza ela vai longe, né? O exemplo aqui da Rádio Pioneira. Meu amigo Tony, aqui a gente está com o radialista também, Carlos Sérgio Briosos, que agora vai ser oficialmente radialista, vai receber a carteirinha das suas mãos, bater aquela foto, não é? Realmente aí da sua carteirinha, que está chegando. Ele está aqui ao meu lado, Carlos Sérgio Briosos. Já fez o curso, Carlos Sérgio? Já terminou? Já fiz a prova, agora só a declaraçãozinha ali para assinar, viu? Pronto, falta só, Tony, a declaração do Dr. Alexandre, diretor da Rádio Pioneira, assinar. E o Carlos Sérgio Briosos, eu fiz o curso presencial, né, de radialista lá no, na cidade de Sobral, ali no Colégio Farias Brito. Né, e o Carlos Sérgio Briosos, devido já a essa pandemia e também através da tecnologia, ele fez, né, o seu curso foi como? Briosos foi pelo... Online. Online, curso online, para facilitar mais, né, Tony? É verdade, parabéns aí ao meu querido Carlos Sérgio. Vai receber o seu registro, vai ser um radialista profissional, até porque quem é radialista sem o registro é irregular, né? Uhum. Nós buscamos a regularização dos colegas, e o curso é à distância. A mesma condição que tem o colega que é de Chaval, tem o colega que é de Fortaleza. Então, não há mais distância que dificulte o registro profissional. Então, parabéns, seja bem-vindo. Eu adoro tirar aquela foto e mostrar o colega com a carteirinha nas redes sociais. Dou o maior valor, como a gente diz lá no Quixadá. Então, será um prazer recebê-lo e parabéns pela iniciativa de se regularizar, colega Sérgio. Valeu, Tony. Valeu, meu presidente. Deixa a sua mensagem aí para a Rádio Pioneira e para os ouvintes de Forquilha e Zona Norte. Forte abraço aos ouvintes. Parabéns não para a rádio, parabéns é para os ouvintes, que tem uma emissora tão comprometida com a seriedade na hora de informar, com a diversão, com o entretenimento, a boa música. Parabéns aos dirigentes dessa emissora, sucesso, que Deus continue iluminando e que venham mais 31 anos de existência com essa eficiência que só a Pioneira tem. Um forte abraço e muito obrigado. Parabéns, Pioneira. Valeu, nosso presidente do Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará, nosso querido amigo Tony. E a gente está aqui já com a visita, né, com a presença importante, já abrilhantando também a programação especial da Rádio Pioneira, o nosso vereador Apóstolo Janda, da Câmara Municipal de Sobral, saiu do Salgados Mende para vencer na capital da Zona Norte do Estado do Ceará, Sobral. Né? Então, é um ilustre. E o Célio Cavalcante, a gente teve aqui, Célio, vereador, né, Sérgio Cavalcante, ele é o primeiro vereador de Forquilha, oficialmente, de Forquilha, né? Porque a gente já teve aqui, Sérgio, né? Pode até pegar aqui o microfone, Sérgio Cavalcante, né? Não preciso nem sentar, que o apóstolo vai falar, abraçar também a nossa bispa Madalena, esposa do apóstolo Jander, nossa conterrânea também de Forquilha, abraçar o Chico Mendes, toda a família Mendes, também ligado com a gente. Oficialmente, Célio, o apóstolo Janda, ele é o único vereador de Forquilha, né? Ou seja, cidadão de Forquilha, que foi ser vereador em uma cidade, né, do posto do município de Sobral. Né, Célio? Oficialmente. Com certeza, após Forquilha se emancipar de Sobral, o apóstolo Mendes, que sempre tem essa visão voltada para a espiritualidade do bem, fazer o bem sem saber a quem faço uma saudação ao Briosos aqui, meu amigo. Essa menina aqui lá. Rafaela. Irmão do Jailton. Você é neta do seu Mundico, né? Abraçar aqui o Carlos Play. Leda, nossa amiga Leda. Repórter. Portal Denô. E a minha alegria muito grande estar aqui nesse momento agradável que a Pioneira, nos seus 31 anos de existência. E o apóstolo Jander, a gente conhece só a sua história, é uma história muito bonita, é uma história de humildade. E a sua humildade vem das glórias de Deus, né? Com certeza. Eu queria abraçar o meu grande amigo Chico Mendes, é o único forquilense que guarda a memória do nosso sertão, da nossa cidade, né? É o mini museu Chico Mendes. Você passa lá, eu botei o nome do bar do Chico Mendes, bar ecológico, né? Porque ele, né? E pegou. E isso é porque eu conheço de perto a história. Eu conheci muito muito o pai do Jander, seu Antero Mendes, né? Que era muito amigo do meu pai, era um cabo eleitoral dos Prados em Sobral, né? Tinha uma visão muito enorme no sertão. Era um homem que andava no motor, motor índio, né? Naquela época, andar no motor era difícil, né? Só os barões, né? E ele já, com a sua humildade, estava com o motorzinho, mas era para servir a população do Salgado. Então, Jander, eu fico muito satisfeito estar aqui ao lado da tua esposa, que é também raiz do Forquilha, né? E juntamente com todos os que fazem a minha e a sua pioneira. Muito bem, vamos trazer a palavra agora dele também, do apóstolo e vereador Jander, que muito nos honra com a sua presença aqui na Rádio Pioneira, no aniversário da Rádio Pioneira de 31 anos, né? Rádio Pioneira 31 anos, e o apóstolo Jander é forquilhense, é ali do Torrão, do Salgados Verdes, da qual a gente manda um abraço especial, e veio prestigiar, veio nos honrar com a sua presença aqui hoje, no aniversário da Rádio Pioneira de 31 anos. Apóstolo, prazer mais uma vez, nosso bom dia. Bom dia, Cristiano, bom dia a todos, especial para a sua pessoa. Um bom dia todo especial a todos os ouvintes do programa, né? E parabéns à Rádio Pioneira pelos seus 31 anos. Eu estou aqui, digamos assim, eu não posso ouvir o nome do Salgado dos Mendes que eu me emociono. Tu é caba ruim, varão. Tu quer fazer eu chorar aqui. Então, quer dizer, minha terrinha, meu torrão, lugar onde a gente nasceu, cresceu, né? Temos ali familiares, amigos, temos ali amigos mais chegados do que irmão, como diz a palavra de Deus. Então é motivo de muita alegria voltar aqui, muito embora a gente está aqui em Forquilha todos os dias, né? Todos os dias, por incrível que pareça, meu amigo Célio, a gente está no Forquilha. Às vezes eu deixo de lanchar em Sobral para vir lanchar, tomar café aqui no meio dos amigos. É, eu que já moro em Sobral há 10 anos, mas eu deixo de almoçar em Sobral para vir almoçar aqui, ajudar, contribuir e ao mesmo tempo rever meus amigos daqui da cidade de Forquilha, onde a gente cresceu junto aqui jogando pila, brincando. Esse Célio, rapaz, eu sou admirador do Célio, porque o Célio é um cara que conhece a fundo a história de Forquilha como ninguém, como poucos. E esse apelido que ele deu ao Bado, meu irmão, pegou, rapaz. Bairro Ecológico. Pegou. Olha o meu amigo Etinho chegando ali da Casa Prado. Enfim, tantos amigos chegando aqui, gente boa. Eu estou muito à vontade aqui no meio desse povo, rapaz. Estou feliz. Para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui. Na nossa terrinha, eu costumo brincar e dizer, lugar que não chove, o mato é verde. Aqui é bom demais, velho. Abraço aqui o meu amigo Etinho, também a Casa Prata, também faz parte da Rádio Pioneira, faz parte da história, nosso patrocinador. A gente agradece ele também pela presença aqui na Pioneira. É um dos empresários veteranos do município de Forquilha, que começou lá de baixo e hoje é um empresário renomado, não só em Forquilha, como na região norte do estado do Ceará. Apóstolo Jander, vereador, como eu falei, o Célio também, você é um representante, né, eu posso dizer, não de Sobral, o senhor hoje é oficialmente representante de Sobral, mas também é um grande representante de Forquilha, muito honra a população forquilhense, né, por representar Forquilha também na Câmara Municipal de Sobral, porque assim como o senhor ajuda o município de Sobral, da mesma forma o senhor também tem essa vontade de ajudar o município de Forquilha, de ajudar a população forquilhense, como o senhor tem ajudado, não tenha propagado, mas tem ajudado da forma que o senhor pode a população forquilhense, o município de Forquilha, e Forquilha realmente é grata ao senhor pela sua história de vida, pelo seu trabalho social na igreja, junto com a Bispa Madalena. Então são filhos ilustres de Forquilha, que realmente a gente se orgulha bastante, Apóstolo Jander, vereador de Sobral, mas que realmente é do município de Forquilha e representa muito bem o município de Forquilha, viu, Apóstolo? Parabéns, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui da Rádio Pioneira. Eu é que agradeço, Cristiano, agradeço sempre a acolhida, né? Toda vez que eu venho aqui nos estúdios da Pioneira, a convite da sua pessoa e de demais irmãos e amigos, eu sou muito bem acolhido e eu que sou grato. Quero aqui falar de uma pessoa que é sua ouvinte, rapaz. É ouvinte seu, cadeira cativa. Eu acho que você não conhece, não. A dona Maria Celeste Mendes, a minha mãezinha. Ela é tua fã. E ela escuta teu programa, ela gosta de você, tá certo? Não só como radialista, mas como pessoa. Também a minha irmã Salete Mendes, Chico Mendes, eles estão lá na escuta, um ratinho ouvindo, tá certo? Interagindo. São pessoas que gostam e com certeza se edificam no que sai daqui. Falando de Forquilha mais uma vez, ainda ontem eu estava com o prefeito Ivo Gomes, nós fomos inaugurar uma linda e grande praça no distrito de Patriarca. Distrito de Patriarca, onde a gente tem uma igreja nossa também, uma igreja evangélica lá. E após a inauguração daquela praça, a gente foi tomar um café assim na casa de um amigo da gente, e a gente batendo papo, o prefeito disse: rapaz, o Porto de Sobral não fica com ciúme não, cara? Ele me faz essa pergunta. Ele aposta o Porto de Sobral não fica com ciúme não, porque às vezes a turma me conta que tua boca é forquilha, né? Rapaz, tua boca é forquilha, forquilha, de cada 10 palavras que tu dá, 8 é forquilha, 2 é Sobral. Aí ele diz: rapaz, tu abre teus olhos, tu é vereador, é aqui. E eu disse: não, rapaz, porque ninguém pode negar, né, Tinha? A gente não pode negar nossas raízes. Ninguém pode negar nossas raízes, tá certo? O São Lourenço é a terra da minha esposa, Bispa Madalena. O Salgado dos Mendes é a minha terra, né? Aqui onde foi a gente cresceu. Né? Muito embora eu goste de dizer que toda a velha guarda, nós aqui acima de 30 anos, né? Com cara de 20, nós somos sobralenses. Por quê? Porque Forquilha naquela época era distrito de Sobral, né, Célio? Era distrito. Forquilha tem 35 anos de emancipação. 37, desculpa. Então, nós temos aí nossos 40, que ninguém diz, mas com cara de 20. E a gente quer muito bem aqui. Então, a gente todos nós aqui, essa velha guarda, éramos de Sobral, somos de Sobral, nascidos em Sobral. Agora só essa jovem, essa juventude agora que é cidadão forquilhense, porque nasceu aqui. Mas é motivo de muita alegria a gente estar aqui, a gente compartilhar da administração, dos prefeitos que aqui foram eleitos. Eu gosto de me envolver, tá certo? Eu gosto de fazer parte, eu não gosto de me excluir, sério. Eu gosto de estar aqui procurando somar. Olha aí quem chega, rapaz. Meu amigo Leonardo Ferreira. Eu acho que ele não me quer mais bem, não, viu, Cristiano? Ele abandonou. Ele me abandonou. Ele não lhe abandona, é eu, rapaz. Tá bonito esse corte de cabelo. Será que ele tá imitando o Ivo Gomes com esse corte de cabelo? Mas não é, ele tá imitando o nosso prefeito. Então é motivo de alegria a gente estar aqui. A gente tem amigos aqui em todas as áreas, desde o empresário, a pessoa mais simples, aquele que é dono de restaurante, de lanchonete, ao trabalhador, ao pedreiro, ao ferreiro, ao carpinteiro, ao membro da igreja evangélica. E por falar nisso, eu quero abraçar todos os pastores. O senhor tem uma audiência tremenda aqui, rapaz, com os pastores de Forquilha. Sempre que eles me veem, a gente toma um café junto ali, eles dizem: aporta, mande um alô. Quando você estiver lá, mande um alô para os pastores. Quero mandar um alô e um abraço todo especial para o bispo Claudinei Santos e sua esposa, pastora Benedita, ele que é presidente do CONLEF aqui na cidade de Forquilha. Está fazendo um brilhante trabalho em prol de todas as igrejas evangélicas de Forquilha. Precisa ver que coisa bacana, viu? Uma coisa muito organizada. Que antes não havia isso, antes não existia isso. A gente tem que respeitar todas as religiões e abraçar quem prega a paz, quem prega o bem, né, Tine? É assim que tem que ser. Jesus é um Deus de paz, é um Deus de união, é um Deus de salvação, de amor. Então a gente tem que procurar se unir e fazer o bem sem ver a quem. Esse é o mandamento de Jesus. E tá de parabéns aí o bispo Claudinei Santos na frente da CONLEF, né, juntamente com todos os demais pastores e pastoras que estão fazendo aí um trabalho brilhante em prol do povo. Eu costumo dizer que é em prol do povo, né? Nessa questão de documentação, de uma identidade, CPF, uma certidão de nascimento, também na questão do aniversário das igrejas, não passa uma desapercebida. No dia tem ali a união dos pastores em prol daquilo, com som, com carro. Então, parabéns a todos os pastores, bispo Claudinei, enfim, a todos que têm dado a mão, não em prol deles mesmo, mas em prol do povo de Forquilha, que é um povo sofrido e que merece, tá certo, total atenção, não só da parte do poder público, como também da parte dos pastores e de todos mais. Então é motivo de alegria estar aqui, poder estar repleto desses amigos aqui, ouvindo. A pouco o cabra tá com a safona aqui, pelo visto o negócio aqui vai ser bom. O apóstolo Jander, Pois não, Célio. Ontem você teve no Patriarca, que sim, é um dos distritos mais antigos. Pois não nossa é, rapaz. Heráldica Sobral, né? Como está por dentro. Viu? Ali, a primeira igreja da região norte foi no Patriarca, para quem não sabe. Foi, verdade. E outro distrito muito antigo é o nosso Santo Antônio do Aracatiaçu. Lá passou o Frei Vidal verdade, da Penha. Verdade. E você teve num momento tão agradável que eu perguntei à tua esposa se tu tinha ido para o aniversário, ou melhor, para a inauguração da praça do seu João. Né? E aquela praça, a Câmara de Vereadores que votou nesse projeto e o prefeito Sobral foi muito feliz em votar na seu praça João Gonçalves. Isso. João Gonçalves, eu conheci de perto, ele vivo, a dona Laura, a sua esposa. E um dos momentos mais felizes é que ele tinha uma padaria e aqui de Forquilha, um tio meu, que era irmão do meu pai, ia ser padeiro lá e casou com a filha do João Gonçalves. E hoje ela está no Rio de Janeiro, a Expedita, não pôde vir. Rapaz, mas fiquei muito envaidecido, mais feliz, porque você foi para a sua vivência com aquele povo, né, de Patriarca, está lá presente. João Gonçalves também foi aqui como Forquilha, nós tínhamos o seu Galdino, que foi delegado de Polícia Civil, e aqui em Torre de Vasconcelos, ele também lá no Patriarca, na mesma época, era delegado de polícia, naquele tempo, uma patente dada pelo governo do estado. Diga-se de passagem, Célio, que o nosso prefeito ele fez justiça ao seu João e à família do seu João. Porque até então aquela praça, a antiga praça do distrito de Patriarca, ali em volta da igreja matriz, da igreja católica, não tinha nome. Era conhecida tão somente como Praça da Igreja. Pronto. Somente, não tinha nome. E o nosso prefeito foi feliz, ele mandou o projeto lá para a Câmara e a gente aprovou, colocando o nome do seu João. Né? Então a família João Gonçalves. Isso, João Gonçalves. E ontem estava lá toda a família dele, uma multidão, e a gente via no semblante das pessoas o sentimento de gratidão. Pronto. Parabéns, continue firme e forte, e que Jesus de Nazareno sempre promova para fazer sempre o bem sem saber a quem. Muito obrigado, Sérgio, pelas suas palavras. Vamos seguindo. Tem o Hélio Prado aí. O Hélio Prado também vai falar com a gente. Já está por ali o Gregório. O Gregório já está por ali, já com a mão na sanfona, que vai também puxar o fole para a gente aqui. Viu, pode? O negócio é quente. Meu amigo Batista aqui também está com a gente. Batista. Já, Assis Nascimento e o nosso amigo Ivan Frota. Ivan Frota foi um dos primeiros diretores aqui da Rádio Pioneira. É, Ivan Frota, o Assis Nascimento, primeiro operador de áudio da Rádio Pioneira e radialista aqui, né, na Rádio Pioneira. Tem história o Assis Nascimento na Pioneira. O Ivan Frota estão chegando aqui no estúdio. Já também chega o nosso amigo Jair Kovalik, Carlos Rodrigues, né, o ex-prefeito de Forquilha, Gelásio Play, Zé Antônio, primeiro prefeito de Forquilha também, vem participar com a gente daqui a pouquinho. Né, o professor Evanildo também já está por aqui. Mais um amigo Etinho, bom dia. Prazer em receber também aqui. Mais uma visita ilustre, né, no aniversário de 31 anos da Rádio Pioneira. Bom dia, Etinho. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pioneira, né? Muito ouvido nesse momento. Bom dia aqui ao pastor que já falou muito aqui com a turma dele, né? Eu sempre escuto mesmo ele nas rádios Sobral, fala muito Forquilha, entende? E eu até penso também igual o Cid, viu? O Ivo. Rapaz, mas será que a Sobral não vai ficar com ciúme, não? Mas porque, como você disse mesmo, as raízes ficam mesmo. Mas você, vereador de Sobral, a gente vê o trabalho que você faz, Sobral. A gente viu agora, eu assisto rádio, gosto muito de rádio. Viu os projetos que você colocou lá na Câmara, né? Que vai beneficiar as igrejas e como população como todo, né? Parabéns para você. São 1000 ordens de casamento. Foi, civil comunitária que a gente conquistou, que vai estar saindo agora no primeiro semestre, até junho vai estar saindo 1000 ordens de casamento. Foi justamente pensando, né, ouvindo os mais pobres, Tim, a gente aprendeu aqui na nossa cidade, ouvir os mais pobres, os mais necessitados, que ganham pouco, 1.000, 1.200 reais, e não tem condições de tirar 500 reais do seu salário para dar num casamento civil. Não, foi uma grande feita que você fez, pensou bem, e vai tirar muita gente, né, que precisa casar, né? Precisa casar-se e não tem condição. E esse projeto Você foi muito abençoado, muito feliz em ter botado o projeto. E eu aqui também estou feliz com esse aniversário de 31 anos, né, da rádio, porque é uma emissora que muitas cidades queriam ter uma emissora, né? Que não tem. Como a Pioneira, que ela pega longe. Que ontem eu estava falando com ele, que nós temos que passar para a FM também, que está todo mundo passando, né? Que os proprietários cuidem em passar, que é importante, que só tem que engrandecer a rádio, engrandece o patrimônio do empresário e engrandece o município, né? Porque a Rádio Pioneira é conhecida como Rádio Pioneira de Forquilha. Rádio Pioneira de Forquilha. Todo mundo você vai, Rádio Pioneira de Forquilha. Então, eu estou como colaborador aqui, como patrocinadores há muitos anos, e eu gosto de rádio, de ouvir o rádio, escutar o rádio, e de participar. Não participo mais devido ao meu comércio, a correria do dia a dia, entendeu? Eu sempre gosto de vir ao vivo, né, também falar. E isso é muito importante. Eu acredito no rádio. O rádio é um meio de divulgação muito forte, porque ele entra em todos os lares. Sempre o cara vai pro roçado, leva o rádiozinho, que é o companheiro, né? Vai pescar, leva o rádio. E para onde vai, leva o rádio. Eu acredito no rádio, eu acredito na divulgação. Então, que a Pioneira que fique aqui com a gente ainda por muitos e muitos anos, né? Que tenha a crescer. Então, é uma equipe de locutores bons, né? Nós somos pessoas simples, mas pessoas dignas dos seus trabalhos, que merecem elogios, merece aplausos pelo trabalho que eles vêm fazendo, né? Então, fica aqui o nosso parabéns da Mega Casa Prado, né? Em nome de todos os clientes e ouvintes, mais uma vez, desses 31 anos da Rádio Pioneira. Só temos que parabenizar vocês, os diretores. Esse senhor aqui parece que é diretor. Diretor. Como é o nome dele? Alexandre Parente. Você é parente também do Tomás? Temos parentesco. Parentesco, né? O diretor. Então, tá, parabéns, entendeu? Então, parabenizar a todos. E daqui a pouco parece que o Gregório está por aqui. Gregório, a festa vai o dia todo, né? Gregório vai puxar o fole. Já o Gregório, rapaz. Então, fica aqui meus parabéns, tá bom? E eu vou escutar de casa agora. Beleza, obrigado, tá aí o nosso amigo Edinho, da Mega Casa Prado, abraçar o Djalma, é um grande empreendedor de Forquilha, gera muitos empregos, direto e indiretamente no município de Forquilha, tem a Mega Casa Prado, tem a Clínica Prado, tem a Pousada Prado, e vem aí o Shopping Prado, Deus quiser, né, Tinho? Meu amigo Cristiano, eu quero dizer para você que eu estou aqui até a hora que você disser amém. Rapaz, aqui realmente, apóstolo, a honra é toda nossa estar recebendo o senhor. Queria também a palavrinha, cadê a bispa? Madalena também dá uma palavrinha aqui no programa, tá certo? Ela saiu ali fora, né? Mas a gente agradece aqui a Bispa Madalena também, né? Aqui do São Lourenço, rapaz, a gente tem muitos ouvintes no São Lourenço, muitos ouvintes mesmo aqui na região norte do estado do Ceará, São Lourenço. A galera tá toda ouvindo a gente, Bom Lugar. A gente manda um abraço especial para todos, né, que estão ligados com a gente. Certo? O apóstolo vai puxar o folha aqui pra gente. Nosso amigo já tá ali. Pode trazer já os cabos aqui, viu? Meu amigo, um dos safoneiros arrochado aqui, arretado de Forquilha. Nosso amigo Gregório, né? Já tá por aqui já com a sua sanfona. Certo? Aqui, viu, meu irmão? O negócio aqui eu tô vendo aqui. Tem que levar o sanfona zona 8 baixa. É, 120. Fala, meu Deus. 120 baixo, rapaz. Né? Então, para brilhantar aqui o aniversário da Rádio Pioneira, nosso amigo Gregório da Acordeon. Já vem Assis Nascimento e Ivan Frota. Ivan Frota foi. Oi? Kovalik, já está por aqui, a gente já, né, manda um abraço para ele, especial. Agradecer aqui a presença do Kovalik também, né, que a população de Forquilha e da região está com saudade, né, do Kovalik, da voz dele aqui da Rádio Pioneira, né, o Rasga Kovalik, e ele vai dar já sua participação especial aqui também na programação especial da Rádio Pioneira. Kovalik também faz parte da história da Rádio Pioneira, viu, apóstolo? Então, isso aí é importante aqui para a nossa emissora, para o município de Forquilha, né? Essa emissora tão forte, tão valente, que tem aí se destacado da região norte do estado do Ceará. E que o nosso presidente, até o nosso presidente dos radialistas do Ceará, o Tony Apóstolo, que veio à televisão, aí disseram que ia acabar o rádio. Não acabou. Veio as redes sociais, aí disseram, agora sim, agora o rádio se acaba. E o rádio só vem ficando mais forte cada vez mais. E com essas fake news, Apóstolo, que o senhor sofreu, não foi através do rádio, certo? Foi através das redes sociais, da internet, que é cão, né, sem dono, que agora a justiça está tentando colocar um freio, lei nas redes sociais, certo? Então, com essas fake news que tem aumentado nas redes sociais, realmente o rádio tem ficado mais forte, né? Porque no rádio não tem fake news, o rádio é mais fiscalizado, né? Não é cão sem dono, é mais sério, os radialistas têm que ser profissional, tem que ser sindicalizado e fica mais fácil realmente de fiscalizar. O nosso amigo Carlos Sérgio Brioso, né, tirou agora a carteira de radialista, já está recebendo aí, né, vai ser radialista profissional, já é, porque ele tem uma voz, né, de veludo aí. Já era, agora, porém, legalizado. Legalizado. Então, legalizado, certo? Então o Tony tem ajudado bastante os nossos radialistas e tem ajudado também os que não são a se realmente sindicalizar, ok, Apóstolo? Então, rádio, essa força não, rádio, do Ceará, rádio, no Brasil, né? Cristiano, o rádio, ele não perde a sua essência. O rádio, ele tem a sua essência particular. É besteira querer se levantar contra o rádio. O rádio é, como foi dito agora há pouco pelo nosso amigo, empresário Etim, é um instrumento de acessibilidade muito fácil. Quem vai pescar leva o rádio, quem está na padaria leva o rádio, né? Quem trabalha de vigia durante a noite ou durante o dia é com radinho. Então, a dona de casa fazendo o almoço e ouvindo o rádio, com certeza, é. E aí tem aqueles vizinhos que gostam de aumentar o volume para a rua toda e ouvir. Outro dia desse, até brincando, uma pessoa disse para mim, aposto ouvir o senhor no rádio, dando uma entrevista lá em Sobral. Eu disse, ah, é? Eu disse, na sua casa você tem rádio, você escuta? Ela disse, não, tem um vizinho lá que ele distribui para a rua inteira. ele, pelo fato dele ouvir, quer que todo mundo escute também. Aí eu disse, olha aí, meu aposto dando entrevista no rádio. Então, rádio, sabe, é algo muito importante, que, digamos assim, é um irmão que o povo não tinha, que está dentro de casa. É um membro da família. O rádio, a palavra correta é essa, é um membro da família e da família mais humilde, né? Porque a família mais humilde é quem é inteirada em rádio. Os mais nobres, os mais bacana, não escutam rádio. Quem escuta é o povão, a massa, a grande massa, 80% do país, que é o povão. Eles escutam porque, assim, eles veem através do rádio o único meio de levar a sua reivindicação e de ouvir também quem traz as suas demandas. Verdade, Aposto. Vamos agora ao puxar o fole, puxar o fole. Puxar o fole. Meu nome da banda, o Batista, empresário da banda. Tem microfone pra ele. Meu nome da banda. Chamego Proibido, rapaz. Ao vivo da Rádio Pioneira, Chamego Proibido, no aniversário de 31 anos da nossa emissora. Chamego Proibido, abraçar o Batista, abraçar o Grigório, abraçar o William e o Zabumbeira, o Marcos. Marcos Abelha, né? É lá da Vaz da Cobra, né? É não? Beleza, bom, então vamos lá. Quem vai cantar aí de vocês aí? Quem vai ser o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? É só pra rocha aí, menino. Puxa o fole! Chamego Proibido, ao vivo na Rádio Pioneira. Grigório do Acordeon é o nome dele. Thank you. Viana tá com a gente aqui da Pioneira. Rocha Viana. Show! Rapaz, gostou, aposto aí, gostou? Pelo amor de Deus, ó. O homem toca muito, viu? Nem olha pra nota. É o nosso amigo, rapaz, Gregório da Acordeon. Já tá por aqui Assis Nascimento, tá por aqui já Jair Kovalik, tá por aqui Ivan Frota. Três ícones do rádio. Agora né? Chegou três ícones do rádio. Três gigantes do rádio. É, fiquei... Esses cabos aí são fera, viu? Três gigantes do quem rádio. Já, quem já não ouviu? Que nasceram na pioneira, né? Nasceram na pioneira. Jair Kovalik. Pioneira! É, de Assis Nascimento e Ivan Frota. Quem já não ouviu? Três cabos bom de rádio e amigo. É uma satisfação. Cristiano, eu já quero aqui agradecer. Rapaz, você já quer ir embora? Eu tô vendo que tem muita gente também para falar, todos com vontade de falar, tá certo? E eu quero aqui agradecer a participação e o convite. Estou sempre às ordens, viu? Na hora que você... Chegou o cantor. Lidão, entra aí, Lidão. O cantor? Esse aí também chegou é conhecido demais. Então, senhor. É a Carla Lidão. Então, senhor, já vai... Caramba, esse aí é cantor, é? É cantor. Fazer igual te digo, quem é o cantor, né? Então, é motivo de alegria, viu? Eu quero dizer mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou às ordens, sempre. Quero aqui parabenizar a Pioneira pelos seus 30, 31 anos e que venha mais outros 31. Quero aqui também agradecer aqui a paciência, a audiência do seu programa. Sabemos que o tamanho da audiência é pesada. Então, queridos, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na companhia aqui do nosso amigo Cristiano Madeira e dos demais amigos que aqui estão. A todos os forquilhenses, em modo geral, sei aonde essa rádio pode chegar, quem nos escuta, que o Senhor Jesus guarde a todos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Aproveitar e pedir o Senhor para fazer oração aí, em prol aqui da Pioneira e dos radialistas. Vamos, agora, fazer oração. Oração Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu Te apresento a todos que se fazem aqui presentes no estúdio da Pioneira M. Pai, eu Te apresento as nossas famílias, que o Senhor nos livre e nos guarde de todo mal, nos dê sabedoria, graça, paz e saúde. Venha abençoar também, meu Deus, a vida do Cristiano. Meu Pai, dê sabedoria, dê graça, dê voz. Abençoa a todos os radialistas, a todos que ainda vão participar aqui, os que já participaram, os que vão participar. Pai, é assim que eu oro também por todos que nos escuta, que o Teu Espírito Santo possa estar entrando agora nos lares de toda a cidade de Forquilha, região norte do estado do Ceará, e abençoando a todos e fortalecendo a todos, em o nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, apóstolo Jander, vereador e apóstolo Jander, da Câmara Municipal de Sobral, aqui ao lado Pioneira. E sua digníssima esposa, Bispa Madalena, no estúdio 1 da Pioneira, Carlos Sérgio Brioso. Muito bem, dia de muita festa, dia de muita alegria, Pioneira M, 31 anos, obrigado, apóstolo, obrigado. E vamos seguindo com a programação, já por aqui, Assis Nascimento chegando. Assis Nascimento já vai dar o... tem história aqui na Rádio Pioneira, daqui a pouco vai dar a sua palavra, também tem mais autoridades que estão para chegar, e é um dia de festa, um dia de alegria, Forquilha inteira nesse momento, ouvindo a programação da Rádio Pioneira M. Já tivemos muita festa, tivemos aqui o Carlos Play, tivemos aqui o Gregório da Acordeon e banda. Rafaela Torres. Rafaela Torres também, parabéns pela voz, viu, Rafaela? E daqui a pouco iniciaremos a cerimônia oficial, iremos fazer a leitura, né, da história da Rádio Pioneira, iremos ouvir relato de pessoas que já passaram por aqui, contando a história. Aliás, são 31 anos de história, Rádio Pioneira AM, sempre do seu lado, não é isso, Cristiano? Isso, o Assis Nascimento já está com a gente. Pronto, já está aqui. Bote os aplausos aí, bote os aplausos. Bote aplausos. Aí, Assis Nascimento já está com a gente. Está com a gente Ivan Frota também. Ivan Frota também já está aqui. Está com a gente Jair Kovalik. Show! Já vão dar aqui a participação deles, especial aqui da Rádio Pioneira. Vamos trazer mais um pouquinho de Carlos Play aqui no programa especial, bora. Programação especial da Pioneira. Parabéns, Rádio Pioneira. E Tony Shot, aí tá em casa, vem curtindo, compartilhando. Sei que ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é uma coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeiras. O amor deixa marcas e não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fica incerta, amor, a porta mais tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. É a Rádio Pioneira AM. Parabéns, Forquilha. Parabéns à Rádio de Forquilha, nossa querida Rádio Pioneira. Parceiro Cristiano Madeira, aquele abraço. E a todos que fazem a nossa querida Rádio Pioneira. Homem Shot, Pioneira. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. E não é uma coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas e não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não me encontro uma palavra só pra te fazer, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Tome shot, isso é Carlinhos Play. Vai vir com o acordeão. Rafa Torres. Show, tá aí Carlos Play. A gente já vai agora conversar com ele, Assis Nascimento, bater um papo com ele, com Ivan Frota, né? Carlos Play que já se apresentou desde o início com a gente, desde as 9 horas, né? Dando aqui a contribuição aqui no aniversário de 31 anos da Rádio Pioneira. Nosso amigo Célio Cavalcante, Rafaela Torres também aqui, já já vai cantar novamente. Nosso amigo ali está com a gente também, né? Grande Gregório do Acordeon, rapaz, está com a gente. Batista, lindão, também já já vai cantar, viu, lindão? Prepara logo ali, prepara logo a galera aí, lindão, para cantar uma música, né, com as nossas sanfoneiras ali. Mas vamos o bom dia especial dele, que realmente quando entra aqui nos estúdios Assis Nascimento da Pioneira, né, com certeza o Assis faz uma reflexão, né, que realmente a história do Assis Nascimento começou, né, aqui na Pioneira, né, onde o Assis hoje é um dos grandes radialistas, né, do estado do Ceará, da região norte, está no prefixo lá da grande rádio, né, de Sobral, Rádio FM, ali do doutor Oscar, do deputado federal Moses Rodrigues. Então, realmente, é um grande prefixo e realmente tem essa história aqui na Rádio Pioneira, nosso amigo Assis Nascimento. E tanto é que a audiência do Assis é estourada e tem vários fãs aqui na cidade de Forquilha, onde o Assis chega, é abraçado, o chama para um lado, o chama para outro. Isso é muito gostoso, né, Assis? E realmente você não poderia ficar de fora do aniversário de 31 anos da Rádio Pioneira, assim como o nosso grande Ivan Frota. Bom dia, Assis Nascimento. Forte abraço, Cristiano, a você, abraço aqui os amigos que estão no estúdio. Eu não vou citar o nome para não errar, mas eu vim aqui para não esquecer de ninguém, mas eu vim aqui na companhia do Ivan Frota, que foi diretor, junto com Oliveira Domingos, desta emissora. E você diz uma coisa interessante, viu, Cristiano? Eu, quando entro nesse estúdio, eu me emociono, eu fico feliz, porque foi aqui, vim de Sobral, trazido pelo Padre Zé, que eu fui controlista, que eu comecei a falar em rádio. Lá em Sobral eu estava começando a falar em microfone de rádio, mas com dificuldades, né? Eu era, na realidade, era um operador de áudio, era controlista, e de repente, né, eu tive que me afastar da Rádio Cidade na época e fiquei sem rádio por alguns dias. E o Padre Zé estava construindo essa rádio aqui, a Rádio Pioneira, em Forquilha, junto com o deputado Alexandre Linhares e Manuel Machado. E o Padre Zé, então, né, me convidou para vir para cá, simplesmente me convidou dizendo que a rádio ia funcionar amanhã e que eu tinha que estar lá, aqui em Forquilha. E se passaram muitos anos, eu só estou fora do microfone da Rádio Pioneira de Forquilha, nesse mandato, porque até o mandato do Gelásio, eu estou fora desse mandato. Eu não faço questão de estar nesse mandato se for para trabalhar junto com o rapaz que está aí em Forquilha. Eu não faço questão, eu sou oposição a ele, vejo que ele é um fracasso como prefeito, então ele não tem meu apoio e jamais eu daria o apoio a uma pessoa que é incompetente, que não está fazendo bom trabalho. É minha opinião em relação ao prefeito de Forquilha. Em relação ao prefeito Forquilha, esta é a minha opinião. Mas falar de festa de aniversário, eu estou aqui na Rádio Pioneira para realmente fazer a festa com você, com os demais funcionários, com o Jonas, com o Leonardo, com a Alan Lima, né, com o Júnior Costa, com o diretor, né, da nossa emissora, Alexandre, né, doutor Alexandre Parente. E a gente fica feliz em poder estar aqui nesse exato momento, que é um momento de festa, é um momento de alegria, e eu tenho por essa casa um carinho muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por essa emissora, por essa cidade. Aliás, Beleza, por favor, atenda aí. Eu chego aqui em Forquilha, e como você falou também, Cristiano, muito bem, eu estou em casa. Eu chego em uma frota aqui, por exemplo, eu vim dizer para você do carro, 11 horas da manhã. Aí eu começo a bater um papo com os meninos aqui, conversar com um e com o outro. Aí no final da festa, eu tô saindo daqui 11 horas da noite. Tem que contratar o motorista, né, Célio? Né, meu amigo Célio Cavalcante? Você que é meu parceiro de sempre aqui, né? Aqui na Rádio Pioneira e também em Forquilha. Eu tenho aqui pela cidade um carinho muito grande. Eu tenho pela cidade, assim, coisas boas que me vêm agora na lembrança. Eu conheço o sertão todo de Forquilha. Eu conheço aqui não os adolescentes, não os jovens, mas eu conheço muita gente boa aqui pelo nome, né, a partir da Cacibinha, né, passando ali pela Cachoeira, lá pelo Rocha, lá pelo Oriente, região aqui de São Lourenço, Campo Novo, Rasteira, Vaz da Cobra, Trapiá, Salgado dos Mendes. Eu tenho aqui por esse povo um carinho muito grande. Pocinhos também, para não esquecer de ninguém. É porque eu tenho onde eu chego, eu sou bem recebido, graças a Deus, pelo que eu fiz aqui pela rádio, né, pela maneira como eu divulguei o Forquilha a vida inteira nesta emissora. E foi uma divulgação muito boa, porque a rádio, quando entrou no ar em fase experimental, eu fui o primeiro locutor dessa emissora, né? Eu que passava o dia praticamente aqui. Começava a falar às 7 horas da manhã, era para ter aprendido, né? E até às 7 da noite, era para ter aprendido alguma coisa, né? Era de 7 até às 7 da noite aqui, né? Primeiro cidadão que me deu carona aqui em Forquilha, eu como operador e dando prefixo da rádio, Juarez Siqueira, de saudosa memória, foi quem me pegou aqui para ir lá no Ricardo, na Bom Paladar, fazer um lanche lá de 19 horas. Então, são muitas pessoas que eu devo favores, que eu gosto em Forquilha. Seu Abelardo Cavalcante, quantas vezes mandou me deixar em casa naquela época, né? Meu amigo Hélio ia, o Célio também. E a gente tinha, assim, o carinho dessas pessoas. Eu ainda tenho, graças a Deus. E eu tenho aqui muita coisa para conversar com você, Cristiano, e com os nossos ouvintes, né? Eu tive o prazer de trabalhar em Forquilha, né? Repito, só não nesses 2 anos aí que estão se aproximando dessa administração. E repito mais uma vez, não faço questão. A Pioneira hoje é uma rádio que é totalmente fora da administração. O prefeito não valorizou a rádio, né, que ele tem, uma rádio oficial. Ele nunca fez questão de valorizar, né? Desde o primeiro momento que ele conversou comigo, que ele dizia que ia ser assim, é que ele não ia aceitar isso aqui. Eu não sei o que era isso aqui dele. Eu sei que ele acabou cumprindo o que ele realmente prometeu na época, Cristiano. Beleza, amigo Assis Nascimento. Leonardo, ele faz a hora que está aqui, o Assis e Célio Cavalcante. Vanfran também vai falar. O Leonardo ainda não deu o ar da graça ainda. Fala aqui, Leonardo. Fala aqui também. Verdade. Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira. Né, fala aí, comigo. Pioneira. Beleza, primeiramente agradecer a Deus e é um momento especial. Eu me considero no início aqui, né, dessa luta. De estar aqui na Rádio Pioneira, um novato, né? A vista de estar aqui na frente do Célio Cavalcante, do Ivan Frota, do Assis Nascimento. Eu vou estar até atrás agora aqui, Assis, para resgatar aquela foto. Tem você, o Oliveira, né? O Padre Zé. O Raimundinho Malaquias. É. E outras pessoas. Beto Brandão está lá também, Jesus Braga. Eu acho que o Jesus também. Tá. Jesus era nosso operador aqui. Eu acho que ele tá vindo para cá também, o Jesus. Jesus é gente boa demais. E eu escutava a Pioneira, nem pensava em vir para a Pioneira, escutava a Pioneira. Como eu posso dizer, é uma alegria, é uma emoção, porque você fazer parte da história dessa rádio. O Tomás já falou hoje, o Assis. O Padre Zé falou o seu nome. Padre Zé? Sim. Que maravilha. Ligou, Padre Zé foi ligou lá de Fortaleza. Consegui antes de ontem o telefone dele. Uhum. Ele conseguiu, coisa de Deus, aí ele atendeu, aí eu pedi para ele vir, ele disse, não vou porque o meu médico não autoriza, eu não posso sair daqui por causa dessa pandemia, mas eu vou ligar. Não foi o Célio conversou, falou seu nome, o Padre Zé. Padre Zé, se lembra, viu? Trouxe para cá, viu? Ainda se lembra aí. Trouxe para cá. Então, é uma... Falou no Ivan Frota também, falou no Ivan Frota. Então, é isso, é uma rádio que tem história, né? É uma história e a história está viva, está aqui, ó. Você vê pessoas do povo aqui, o Aldenor, todas as pessoas e do povo. E o Covali está ali, já ele vai tá entrar ali. Também, viu? É uma satisfação fazer parte dessa família e a alegria maior de ver pessoas que construíram, né? Porque hoje ela está aqui, mas com certeza o Assis, na época, ele já me contou isso, ele deve contar também. E de bicicleta, meu amigo. As pessoas de bicicleta é porque a minha história, Leonardo, a gente vai conversando, você vai aí lembrando e eu vou também lembrando aqui. Eu vinha na Marinete, né? Eu vinha nos ônibus Felizardo para cá, seu Felizardo, saudades das memórias, né? E ficava ali no posto. Aí dali tinha que ter a carona, né? Ou era na ambulância de Forquilha que veio me deixar aqui, ou era o Cleano Cavalcante que muitas vezes veio me deixar aqui também na Rádio Pioneira. Eu fazia um programa aqui à noite de 7 não, 7 é Voz do Brasil, de 8 até às 11 horas. Aí voltava em seguida com abrindo a emissora, né? Depois que ela foi oficializada, eu dormi aqui, né? Depois que ela foi oficializada, aí eu fiz também um programa de 5 às 9 da manhã, toca tudo, né? Mas antes da rádio ser inaugurada, eu fazia. Eu era o único locutor da rádio. Eu tô dizendo para ter aprendido alguma coisa. Não aprendi nada, viu, Célio? Falei tanto que não aprendi nada. Só tem um detalhe. Oi, Célio. Detalhe, né, Assis? Que na sua ida, quando o papai mandava ele deixar em Sobral, se fosse dia de sábado, a gente tinha que passar lá no Bangu. Lá no Bangu, fumar umas e dançar forró. Né? Aí o Célio chegava de manhã em casa. É verdade. Aí a dona Neide brigando com ele, tava por onde? Tava lá com a Cis conversando com ele, até essa hora e tal. Pois é, Leonardo, eu vim pra cá muitas vezes de carona, né? E eu sou muito grato. Rapaz, se tem uma coisa que eu carrego comigo é a gratidão. Eu acho muito bonita a gratidão. O cara, tem gente que chega pra mim e diz, rapaz, tu foi controlista, né? Agora hoje é locutor. Rapaz, não fui controlista, não. Eu limpava, era o banheiro da Rádio Cidade. Eu fui, foi limpador, foi oxboy. Eu era o cara que chegava lá pra limpar o banheiro, pra sentar nessa cadeira onde o Jonas tá. Eu chegava lá na rádio, né, doido para colocar música na época, eu trabalhava mais com música, e eu fazia questão de agradar o Paulo Roberto, de agradar o Demi Santos, para mim ficar na mesa para colocar música naquele tempo. Então o cara, quando me viu já como controlista, eu tava era rico como controlista, porque eu limpava era os banheiros. É assim, só para encerrar aqui minha participação e vocês continuarem, tem muita gente aqui do Sebastião Neto, vereador tá aí, o Kovalik. Só parabenizar mais uma vez a Rádio Pioneira. É uma honra ter o senhor aqui, o Ivan Frota, todos, o Célio, que, e as pessoas entendam, né, que ter nos escutando pela redes sociais ou pelo rádio mesmo, que eu sei que está sendo sucesso hoje, muita audiência, que essa história desse povo aqui ninguém pode apagar. A história não se apaga. Né, e foi muita luta, eles lutaram, foi o começo. Tudo começo é difícil. Mas a história do Assis Nascimento, a história de todos que passaram dessa rádio, ninguém pode apagar. Porque às vezes as pessoas, por certas circunstâncias, né, Assis, quer apagar ou quer falar mal, não, mas consegue, não apaga. Não consegue. É como você disse, a história da gente, ninguém apaga, rapaz. Ninguém apaga. Eu tenho aqui minha história em Forquilha como apresentador de comício, né, onde a gente levantava aí 30 mil pessoas numa avenida, onde a gente animava, né, em cima de charanga, sempre ao lado do Malaquias, né, sempre ao lado do Raimundinho. Depois a gente teve que trabalhar com o Dr. Edmundo Rodrigues, pessoa pela qual eu tenho o maior respeito, Dr. Edmundo Pitbull. Beleza, tem a Assis Nascimento. E para não deixar a história apagar, Assis Nascimento, tem ele aqui, o historiador Célio Cavalcante, né, que da qual o seu pai também, né, Célio, esteve aqui, né, de saudosa memória, também esteve aqui na inauguração da Rádio Pioneira, e realmente é uma coisa maravilhosa, né, esse momento hoje aqui, reencontrar aqui ícones, né, da rádio, da história de Forquilha, da história da Rádio Pioneira, e contar essa história maravilhosa para as novas gerações, né, que realmente não conhecia a história da rádio, não sabia ainda, né, essa história linda que a Pioneira tem, e agora vão ficar sabendo. Forquilha é tão bom para mim que eu quase casava de novo aqui. É verdade. Eu queria que você, se fosse possível, fosse lido o que eu escrevi. Pronto. Um pouquinho, é uma pequena, são pequenas, né? Show. Detalhes que eu escrevi, já que tem dois pioneiros aqui. Tem o Assis Nascimento, pioneiro, e tem o primeiro diretor desta emissora, José Ivan Frota, né? Ator, né? E, inclusive, tivemos a oportunidade de várias vezes estar com ele aqui. Ô Sérgio, deixa eu abraçar aqui o Leopoldo Play, né, Brilho? Está ligado com a gente. Alô, Leopoldo, um abraço, meu amigo. Um abraço a essa com o Play também, que estão ouvindo aqui essa programação especial da Pioneira. Vamos ler agora, né, Assis e o nosso amigo Sérgio Cavalcante, que realmente resumiu aqui um pouco da história da Rádio Pioneira, fez aqui a biografia, né, e logo após já a biografia aqui da Rádio Pioneira feita pelo Sérgio Cavalcante, nosso grande historiador, que vai ser líder pelo radialista Carlos Sérgio Brioso, vamos receber também nosso amigo Jair Kovalik e também o vereador Frota Neto, que já está também com a gente. O aniversário dos 31 anos da Rádio Pioneira de Forquilha, frequência 830 kHz AM, com seu indicativo de chamada de ZYH659. Era exatamente um domingo, 17 de fevereiro de 1991. quando, após toda a tramitação no Congresso Nacional, com o votar da aprovação da concessão de uso de serviço de radiofusão sonora em frequência AM e o período de experiência de aproximadamente 15 dias pelo controlista da época, Assis Nascimento, que também fazia locução com o operador de áudio Jesus Braga, aonde esta emissora chegou ao ápice para sua verdadeira transmissão, com sua inauguração em seu estúdio, com as presenças de deputado federal Padre José Linhares Pontes, prefeito de Forquilha à época, Raimundo Azevedo Prado, do patriarca de emancipação política de Forquilha, senhor Abelardo Cavalcante de Vasconcelos. Após os discursos eloquentes dessas autoridades, que falaram da importância deste veículo de comunicação para a Forquilha e para o mundo, com os direitos que a emissora dá com sua liberdade de pensamento e de expressão, direito à informação, direito à educação, direito à cultura, livre iniciativa e direito ao entretenimento com sua programação diversificada. Em seguida, o deputado federal Padre José Linhares Pontes dá posse o primeiro diretor da Rádio Pioneira de Forquilha, o radialista José Ivan Frota Rodrigues, que se fazia acompanhar do radialista Oliveira Domingos, com toda a sua equipe de comunicadores, daria início o programa Tribuna em Plenário, onde este programa semanal foi o primeiro a transmitir em tempo real, ao vivo, com sistema de VHF nas ruas de Forquilha, com os radioamadores Célio Cavalcante e os irmãos Tatá, que revolucionou com sua programação jornalística o pódio do desenvolvimento das comunicações da Zona Norte Cearense. Tudo isso culminou com o descerramento de uma placa de bronze que conta sua verdadeira história desta inauguração com os seguintes dizeres: Rádio Pioneira de Forquilha, ZYH 659, 830 kHz, inaugurada em 17 de fevereiro de 1991. Fundadores, deputado federal Padre José Linhares Pontes, deputado estadual Alexandre Figueiredo e doutor José Maria Machado. Homenagem ao deputado Francisco Figueiredo. O tempo foi passando e sua evolução progressista tem se estendido nos meios sociais de nossa República, sendo esse veículo de comunicação a minha e sua Rádio Pioneira de Forquilha, a única no Brasil que possui três estúdios, Forquilha, Santa Quitéria e Sobral. Uma prova inédita da qualificação de seus diretores com todo o quadro de profissionais, locutores e jornalistas. Vamos tentar lembrar os que passaram e os que estão presentes, contribuindo na evolução em cada programa de rádio aqui em Forquilha. Ivan Frota com seu controlista Sylvester Stallone, Oliveira Domingos com seu programa Tribuna em Plenário, Assis Nascimento e Jesus Braga, Jô Cavalcante e seus irmãos Cleandro Pereira, controlista, e Cleide Cavalcante, Lula Linhares, Tony Prado, Oliveira Comunicação, Genaldo Azevedo, Juarez Siqueira, Carlos Scarcelli, Carlos Rodrigues, Esquerdinha, Jacinto Pereira com seu programa Rádio Debate, Jair Kovalik com seu programa Rasga Kovalik, Adelino Santos, Rodrigues Neto, Wellington Soares, Chagas Lopes, J. Carlos, Júlio Souza, João Aristides, Sonoplastia, Moisés Arruda, Cristiano Madeira, Leonardo Ferreira, Alan Lima, Júnior Costa, Diário da Zona Norte, direto de Santa Quitéria, com João Luiz e Marcolino Neto em memória, sobre o controlista Jonas Parque e tantos outros bons locutores que foram investidos pela educação e ética de um comunicador de rádio. Nossos agradecimentos aos que passaram na direção geral desta emissora: Tomás Figueiredo, Gerardo Aguiar Ximenes Neto e competente doutor Alexandre Parente Paiva. Aqui terminamos com essa frase popular: ser lembrado com carinho por alguém é um presente de valor incalculável, principalmente desta família Rádio Pioneira de Forquilha, nos seus 31 anos de existência, um verdadeiro bálsamo de felicidade para o nosso coração. Matéria redigida por Célio Cavalcante, pesquisador da pré-história, membro fundador da Academia Forquilhense de Letras e Artes. Show, rapaz, está aí, Célio Cavalcante. Parabéns, cara. Aí, é legal demais. Parabéns aí, viu? Já você coloca o prefixo aí, Jonas. Parabéns aí ao meu amigo Célio. Ele provou que conhece realmente a história de Forquilha, que conhece a história da Rádio Pioneira de Forquilha, essa emissora tão querida. Eu quero aqui abraçar meu amigo Zezinho, Zezinho da Dona Bila. E eu tenho por essa família um carinho muito grande, né? O Zezinho é uma pessoa maravilhosa, o Deucélia, bom dia também, sua esposa. E eu tive aqui um tratamento de mãe, é, por pai da Dona Bila. Ela sempre me tratou muito bem, Célia, aqui em Forquilha. Uma pessoa que eu tive sempre um carinho muito grande. E quando eu chegava lá, ela não deixava eu sair se fosse à noite sem jantar, se fosse durante o dia sem almoçar. Ela era simplesmente fantástica, né, comigo, a Dona Bila, de saudosa memória. Essa mulher maravilhosa, é, que o Forquilha tanto conhece e sempre quis muito bem. Está aí só na nossa lembrança, é, no momento. Verdade, Assis. Agora uma passagem muito interessante que o deputado Francisco Figueiredo de Paula Pessoa, de saudosa memória, juntamente com seu filho Alexandre, atualmente o nosso diretor desta emissora, não é isso? Ele teve uma passagem do Francisco da Chaga Melo Loyola, o Chico do Joana, porque o Alexandre era ligado a ele. Então quem ia buscar o almoço dos operários que estava fazendo esta antena odiracional, que é uma antena que tem uma potência muito grande AM, porque a voz nossa, através dessa antena, não só vai pelo espaço sideral, vai também terreno. Quem sabe isso é quem faz curso para o rádio amador, e eu sei. E o que é que aconteceu? O Chico do Joana foi buscar o almoço do rapaz que estava fazendo a antena, e o rapaz desceu para almoçar. Quando ele desceu, a antena caiu. Não sei se vocês sabem disso. Eu lembro disso. Lembra disso? A rádio era para ter início numa data, aí foi mudada a data por conta disso. A emissora realmente estava se preparando, a antena caiu. Eu lembro demais desse fato, lembro demais. O Célio Chico do Jonas, eu chegando aqui, ele era presidente da Câmara Municipal de Forquilha. E foi o primeiro dinheiro de política que eu ganhei, foi aqui com ele, viu, em Forquilha. Isso é bom, né? Eu prestava assessoria a ele. Aí depois vieram outros, né? Lúcia Loyola, Otalice Loyola, Evaldo Frota, meu amigo Adalto Loyola e tantos outros, né, que eu tive o prazer de trabalhar. O Eliezer, né? O Eliezer Siqueira também, Eliezer Carlos Siqueira, que atualmente é até presidente, né? Ainda é presidente. O Iosso, né, que eu tive o prazer de trabalhar. É, e trabalhei e prestei meu serviço a esses ex-presidentes e também ao atual Elias Siqueira. Muito bem, Assis. Assis, mas uma coisa mais importante com relação às comunicações no Brasil, olha como é interessante a dádiva de Deus. Quem inventou o rádio não foi Marcondes, não. Foi o padre Landel de Moura, um gaúcho, viu? E só a patente dele foi reconhecida agora na gestão do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e reconheceu a patente, viu? Padre Landel de Moura. Quem implantou a Rádio Pinabá? Um padre e um primeiro radioamador, padre Zé Palhano de Saboia. E quem implantou a Pioneira? Um padre. Então, padre Zé. Então, meu parabéns. Querido padre Zé. Parabéns. Parabéns. Okay. Já ouvimos a palavra do Assis, do Célio, agora vamos ouvir a palavra e agradecer pela presença do homem de fé, Ivan Frota. ZYH659, transmitindo em ondas médias, 830 kHz, Rádio Pioneira AM, uma emissora afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão, Acerte. Não mexa não, minha filha, se aquete, deixa aí na AM830, Rádio Pioneira de Forquilha. Ok, Ivan Frota, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo à sua, né, sua casa, né? É, hoje começou você, tudo, né? Bom dia, Brioso, bom dia, meu amigo, meu companheiro Assis. Dizer da minha alegria estar aqui hoje, sendo lembrado depois de 31 anos, e eu gostaria de, de iniciar o meu bate-papo, agradecer de uma maneira muito especial ao nosso querido Padre Zé, que numa quinta-feira ele ligou na época para uma reunião lá na Santa Casa de Sobral. Senhor Liban, você tem um compromisso, nós estamos implantando uma emissora lá em Forquilha e eu gostaria de contar com a sua contribuição. Em seguida, nós tivemos a oportunidade de juntamente com o Oliveira, formar a maior equipe da história da radiofonia pioneira. Gostaria de contar alguns detalhes que aconteceu. A inauguração foi em 91, em fevereiro de 91. 6 meses depois, o Manuel Machado, que era um empresário de visão, juntamente com o Padre Zé, fez a primeira pesquisa de radiofonia sobralense, colocando aqui a nossa emissora. Para nossa felicidade, 6 meses depois, você sabe disso, a nossa emissora era líder de audiência, superando todas as emissoras de Sobral. Superando todas. Tudo bom? Superando. Alan Lima, grande companheiro. Então, Célio, deixa eu contar alguns detalhes, curiosidade que aconteceu. 6 meses depois, a pioneira, graças a essa equipe comandada por Oliveira Assis, uma equipe, vamos lá, na época era o... Eu começava, né, Ivan, abrir o programa, a programação de 5 às 9 com o Toca Tudo. Aí depois, antes, dentro do programa Toca Tudo, tinha o Oliveira de 6h30 até às 7h, era meia hora só, a gente esperava na Rádio Verdes Mares, né? Aí o Oliveira de 6h30 às 7h, eu voltava às 7h até às 9h, você entrava de 9h até às 11h, 11 horas tinha um programa de esporte, aí depois tinha o Tribuno Plenário do Oliveira Domingos, depois tinha Beto Bradão, né? Na sequência tinha o Vilemar Silva, à noite também tinha outra programação, tinha outro cidadão trabalhando, não estou lembrado agora, mas era uma programação sensacional, né? O Beto Bradão fazia parte, você com a equipe maravilhosa, eu fazia parte da sua equipe, com a Rose Brandt, com o Silvestre Stallone, e o Oliveira tinha à tarde um programa também muito bom, é o Tribuno Plenário, que até hoje ele apresenta, e de manhã a gente arrebentava com o Toca Tudo. 6 meses depois, Célio, a nossa emissora pioneira, ela é líder de audiência, juntando toda a programação da nossa co-irmã lá na nossa cidade de Sobral. Nós colocamos a maior e a melhor equipe, ficou na história. Segundo o seu Manuel Machado, ao lado do Padre Zé, que fazia uma pesquisa, como é que estava a programação, e tive esse privilégio. Eu quero dividir com todos os funcionários desta casa. Outro detalhe interessante. Acaba de chegar aqui no nosso estúdio, doutor José Antônio Dias Carneiro, primeiro prefeito dessa cidade, viu? Forquilha deve muito a esse cidadão, mas é muito mesmo. A cidade de Forquilha começou a ser vista, né, na administração do doutor José Antônio Dias Carneiro, esse cidadão que eu tenho o maior respeito e carinho. Outro detalhe interessante, curiosidade, o Célio sabe disso. Sabendo a grande audiência, nós realizamos o maior show da história de Forquilha. Tivemos uma média de quase 2.000 pessoas vieram a pé, e o Célio sabe. Não tinha transporte suficiente para o show de Van Frota aqui na margem do rio de Forquilha. 2.000, 3.000 pessoas vieram a pé de Sobral, porque não tinha transporte. 4 horas da tarde eu tentei tomar um refrigerante, não tinha refrigerante, não tinha água mineral no centro da cidade. Eu tentei comprar, não consegui. Isso mostra a força da emissora naquela época. Beijei de Santana do Acaraú. Só aqui. E não precisou cantor nenhum, foi os artistas locais. Maior evento da história de Forquilha. Graças à nossa emissora, graças à equipe que a gente comandou por volta de 5 anos, mais ou menos, não foi? 5 anos. Outro detalhe interessante, primeiro programa, fechava a programação de Forquilha, Super Show do Guri, lotava aqui de crianças. Impressionante, parava a Forquilha, ficava, sei lá, 300, 500 crianças acompanhando o Super Show da Criança aqui, o primeiro programa de criança. Eu tive a oportunidade de fazer aqui na Rádio Pioneira. Outro detalhe interessante, curiosidade, foi o único que tivemos, chegamos aqui, o Célio coordenou, chegamos de ultra leve aqui. Verdade. É, tivemos dificuldade de descer porque apareceu um porco, apareceu uma vaca, e tivemos que retornar. E a nossa preocupação, porque na época era comunicação de Célio, pelo amor de Deus, tira alguém, já tentamos três vezes, não conseguimos baixar aqui o Traleve. Depois, com muita dificuldade, houve ajuda da polícia, enquanto a gente circulava no centro da cidade, para ter a tranquilidade. Foi aqui, não foi? Foi aqui, perto da Pioneira. Uma loucura. Isso aí me carreata do local até o show, e foi o maior show que eu fiz em toda a minha vida aqui na cidade de Sobral, que sinto, de Sobral, de Forquilha, sinto muita saudade. Mostrou a grande audiência naquela época, líder de audiência, superando toda a programação da nossa emissora. Então, é o momento de agradecer a toda essa equipe maravilhosa. Pioneiro permanece no meu coração. E fico muito gratificado, fico feliz pela lembrança de 31 anos, e foi ontem, né? Então eu estou muito feliz e desejar a vocês muito sucesso, porque essa emissora faz parte da minha vida, como o Jacir falou, tem uma história e essa história não pode ser esquecida. Ok, falando em história, né, muitas histórias legais, não sabia realmente, história tem que ser contada, né? Tem que ser realmente, e falar história... É, já presente aqui o primeiro prefeito de Forquilha, José Antônio Dias Cardeira, com a gente já deseja bom dia e já vamos bater um papo com ele. José Antônio, que honra você aqui com a gente, né? Já que a rádio faz 31 anos, né? E nada melhor do que receber, né, você que tem história para contar. E a Pioneira, ela faz parte da história do povo forquilhense, não é isso? Zé, bom dia. Bom dia, meus queridos amigos. Pronto, agora vai dar certo. Pronto. Bom dia, meus queridos amigos de Forquilha, de Sobral, da Zona Norte. 3 décadas se foram. A época que nós fundamos o nosso município de Forquilha, quando vinha exatamente retornando à minha casa, porque Forquilha sempre foi a casa da minha mãe, Maria Juraci Dias Loyola. E vereador do município de Sobral, o único dos três que defendeu a emancipação do município de Forquilha. Naquela época, nós, ao fundarmos o município de Forquilha, junto com dezenas de pessoas, entre os quais o presidente da emancipação do município de Forquilha, o meu saudoso vice-prefeito Abelardo Cavalcante de Vasconcelos. Nós fazíamos o principal, que foi trazer as duas lideranças no momento, de Sobral para cá, para concordar o absurdo, concordar com a emancipação do município de Forquilha, que era o deputado estadual e ex-prefeito de Sobral, José Parente Prado, meu então cunhado. E, na época, o atual prefeito, Joaquim Barreto Lima. Se não fora trazer esses dois líderes políticos, que tinha como Forquilha um curral eleitoral, nós não tínhamos conquistado a nossa emancipação política. E quando veio, depois, a primeira emissora do município de Forquilha, trazida por dois grandes amigos, um contemporâneo, que é o nosso amigo ex-prefeito de Santa Quitéria, Tomás Figueiredo, filho do saudoso deputado Francisco Figueiredo de Paula Pessoa, e o meu primo amigo, meu deputado federal, que votei por duas vezes aqui no município de Forquilha, o deputado José Linhares Pontes, homem íntegro, e que juntamente com Manuel Machado, foram os três que conquistaram no Congresso Nacional a autorização para o funcionamento da emissora Rádio Pioneira de Forquilha. E com isto veio a voz. A voz antes era tida somente no ouvido de cada um forquilhense. E por isso, os meus 3 anos de prefeito foi feito dia a dia, nas residências, nas praças, nas comunidades rurais, no único distrito de Forquilha, na época, o meu querido distrito de Trapiá, e era olho no olho, falando com cada um forquilhense. Mas então veio a este grande veículo de comunicação, que perdura por 31 anos. Esta é a voz legítima do município de Forquilha, que aonde até hoje tem grandes profissionais desta emissora. E eu estou aqui de frente do primeiro diretor da emissora, meu querido amigo, ex-vereador do município de Sobral e um profissional à altura da radiofonia cearense. Este soube bem conduzir a emissora. E na época o Assis, nascendo na radiofonia, era o controlista, né? E hoje soube conquistar com a sua tenacidade, com a sua perseverança. Hoje é um grande radialista, um grande comunicador, o meu amigo de Assis, né? Que hoje também faz a radiofonia cearense. E esses jovens que estão por aqui, né? Todos eles, com muita decência, vêm usando o microfone desta emissora para contribuir, né, com a informação, para contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento da nossa sociedade e do nosso município. Eu estou aqui do lado de um irmão e sobrinho ao mesmo tempo, Célio Cavalcante. Espero que a história do município de Forquilha, meu caro amigo e irmão Célio, seja construída e seja escrita com H maiúsculo, o H da história verdadeira, e não a história com E, a história do dia Trancoso. São muitos equívocos durante esses 31 anos que se passaram e dos 37 anos do município de Forquilha. Muitos equívocos. Eu estou aqui há pouco mais de 20 e poucos dias para completar os meus 72 anos de idade. Quando fui prefeito desta cidade, por 3 anos e com muita honra, eu só tinha 35 anos de idade. Um menino que pegava um boi pela venta e derrubava para ferrar e para vacinar. Mas não é por isso que as forças já se esvaíram, que eu não continue com a mesma voz, com o mesmo sentimento de forquilhense na defesa da honra e da integridade da minha gente. Não deixarei, enquanto tiver vida e voz, que alguém venha macular, venha destruir ou tentar destruir a imagem do nosso município. Município esse que é a porta de entrada da Zona Norte, a sala de visita do Sobral. Tantos, tantos amigos aqui se passou. Em algum momento, meu caro amigo Ivan e de Assis, eu usei esses microfones como jornalista que sou. Eu sou filiado da Sérgio. E eu tive o prazer de passar aqui uns 3 ou 4 meses fazendo um programa semanal, aos sábados, onde a gente comunicava-se com toda a população e orientava os nossos amigos, inclusive mandando abraços para as comunidades do município. Eu tive essa oportunidade, esse momento. E eu quero aqui deixar a todos que eu citei os nomes, aqueles que ficam no meu coração e aqueles que passaram, que esta emissora nunca deixe de abrir o seu microfone para comunicar e fazer opinião pública. Vocês que usam o microfone de uma emissora são responsáveis pela opinião pública e que não distorça em nenhum momento o que está acontecendo no nosso município em despeito de alguma ideologia política partidária. Vamos deixar isso para lá. Vamos, na verdade, falar de fato o que está acontecendo no nosso município. Porque essa ideologia política partidária está aí o país naufragado como um grande navio naufragado que ninguém sabe como é que vai se levantar, se vai submergir. Porque se as forças políticas, se a emissora pioneira não fizer o seu trabalho, a sua parte, dando exemplo de cidadania, eu tenho certeza que nós iremos passar momentos difíceis. Mas eu espero, como eu disse antes, a porta de entrada da Zona Norte e a sala de visita de Sobral. Por que que eu digo isso? Porque nós somos filhos de Sobral. Sobral hoje, na verdade, é o maior município da Zona Norte, um dos 3 municípios do interior, né, maior do estado do Ceará. E eu espero que Forquilha possa se desenvolver bem mais do que se desenvolveu. Aqueles que me sucederam fizeram aquilo que eles achavam que podia fazer. Às vezes com muitos equívocos, com muitos erros mesmo. Mostrando que não era aquele caminho que era para ir. E hoje, por incrível que pareça, embora sendo de uma família que implantou aqui o progresso da cidade, do município, que vieram lá do Cariré, mas precisou agora, na eleição passada, viu o neto lá de Fortaleza para ser prefeito da nossa cidade. Por incrível que pareça. Mas ele está dando lição a todos nós. O menino, que tem idade de ser meu neto, veio para resgatar a família Quirino Rodrigues e resgatar a política do nosso município. Espero que nesse período, pouco período que ele esteja na frente do município, na prefeitura, possa nos deixar legados para a história do nosso município de Forquilha, como nós deixamos durante 3 anos. Terruns anos, 3 anos. Ivan sabe que foi vereador, que na época que eu fui prefeito, era somente o tal de Cruzado Novo. Era a inflação horrível. Quando se comprava qualquer coisa, amanhã não comprava nem a metade. Mas Deus me usou para fazer milagre. 3 anos. Por quê? Porque todos os reais, os tostões dos cruzados foram bem aplicados. E foram feitos com muito amor, com muita dedicação, esses 3 anos. Deixei o meu legado, mas não parei de trabalhar na política. Não parei de trazer benefícios para o nosso município, mesmo sem mandato. Amigos de Ciro, de Cid, de Ivo deputado estadual, o Cid governador do estado, o Ciro deputado federal, até hoje o mais votado do município de Forquilha, a época em que nós votamos nele. Então, eu acredito que todas essas ações políticas, mesmo sem mandato, eu sempre me identifiquei com a minha gente. A gente humilde, de mão calejada lá do sertão, a gente humilde de operários, a gente humilde que faz a saúde com muita dificuldade no nosso município, e as minhas queridas professoras, os meus queridos professores da educação. Esses foram os valorosos amigos que nos ajudaram a alavancar o progresso, porque era ensinando as crianças, que hoje tem muitas crianças do nosso tempo que já terminaram a sua faculdade, que já tem o anel no dedo, que já são doutores, enfermeiros, professores, advogados, engenheiros, enfim, contadores, daquele nosso tempo, quando a gente trouxe para si a educação. Era o binômio educação e saúde. E andaram juntos 3 anos. Inclusive, na época, o segundo grau, que é o ensino médio hoje, nós bancamos os 3 anos. Coisa inusitada, inédita no Brasil, porque o município só tem, na verdade, a obrigação do ensino infantil. Então, gente, eu fiz essa explicação porque a emissora é tão importante, porque nos 3 anos que eu estive aqui, nós não tínhamos essa voz, não tínhamos esse meio de comunicação para que universalizasse as nossas ações e o povo tomasse conhecimento. Então, os outros gestores que me sucederam, inclusive aquele que nós ajudamos a eleger, ele teve esse privilégio de ter a emissora já funcionando, o segundo prefeito. E daí para cá, a emissora Rádio Pioneira de Forquilha, na verdade, tem sido o sustentáculo da comunicação do município de Forquilha, tem sido colaborador da comunicação da Zona Norte e tem levado essa informação além fronteiras agora com a história da cibernética. Chegou a cibernética. Todos vocês hoje, quando estão falando, é só ligar o computador ou o notebook ou o celular e vocês estão na sala de visita, né? Na cozinha dos nossos amigos, seja daqui ou Alhures, seja aqui, lá em Brasília ou lá nos Estados Unidos, na Europa. Nós estamos sendo ouvidos. E por isso é que eu conclamo a todos vocês, comunicadores, que não façam besteira, que só comunique aquilo que, na verdade, há de construção, de construir uma sociedade mais justa, mais limpa, mais igualitária. É esse meu pedido que eu faço, para que todos vocês que são hoje profissionais da comunicação façam esse mistério de comunicar as pessoas com a comunicação do bem. E eu espero que o nosso seráfico São Francisco, o nosso padroeiro, o nosso protetor, seja, abençoe, seja intercessor dessa emissora, junto ao Cristo Jesus e à nossa Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nós. Então, gente, eu espero que vocês possam, na verdade, continuar essa labuta diária, como vem fazendo há décadas o meu amigo Ivan Frota. Meus parabéns a todos vocês, a todos os diretores desta emissora. E eu espero que um dia, quando precisarem de mim, eu estarei de novo aqui. Muito obrigado e um grande abraço. ZYH659, transmitindo em ondas médias, 830 kHz, Rádio Pioneira, AM, uma emissora afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão, Acerte. Você ouviu as palavras do primeiro prefeito de Forquilha, José Antônio Dias Carneiro, no qual agradecemos a presença do mesmo aqui na nossa emissora, nesse dia 17 de fevereiro, qual a nossa emissora completa 31 anos. Obrigado, Zé Antônio, grande liderança que ainda contribui muito para o município de Forquilha. Já por aqui também, esta jovem liderança política, doutor Frota Neto, né? Estamos contando a história e construindo a história também, né? E aqui já se encontra vereador, advogado, doutor Frota Neto, já está aí tomando seu lugar. E vamos ouvir agora, né, Cristiano? Agora vamos ouvir as palavras dele. Doutor Frota Neto, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia Forquilha, bom dia Brioso, bom dia a todos os radialistas aqui que compõem, né, o corpo da Pioneira, da Rádio Pioneira, que hoje está aniversariando. Ontem mesmo a gente deu ali, começamos a tribuna da Câmara, né, registrando essa data especial para a rádio, para Forquilha e para toda a região norte, né? A rádio ainda não perdeu e eu acredito que não perderá tão cedo o seu destaque em relacionado à mídia, né? Com tantos que a gente tem, Facebook, Instagram, Twitter e vários outros, WhatsApp, mas a rádio ainda faz um papel ainda mágico. Pode-se dizer que é um papel mágico, assim como a TV também, né? As pessoas que acordam com aquele bom dia do radialista, com aquela crônica, com aquele discurso, com aquele comentário que a gente faz aqui, né? Então, tem gente que vive com o rádio ligado e assim o rádio vai fazendo parte da família forquilhense, da família sobralense, da família de toda a região norte e a Pioneira, pode-se dizer que tem essa missão, esse trabalho, né? E tem desempenhado muito bem, né, esse trabalho junto à sociedade forquilhense e a toda a região norte. E para mim é um prazer poder também contribuir com os nossos programas aqui, as nossas participações, e a gente viver isso junto com a sociedade forquilhense, tentando levar essa missão, esse conhecimento, e distribuir o conhecimento, não ficar só para nós. Então, parabéns, Pioneiro, parabéns, Brioso, parabéns, Léo, parabéns, Alain, parabéns a todos aí do quadro da Pioneira, Assis Nascimento. Aqui temos vários âncoras, né, da rádio, o qual eu conheci até quando criança, Assis Nascimento e vários outros, conheci ainda criança. Então, na verdade, não é a idade, é revelar aqui a experiência e confirmar tudo que a gente acabou de fazer essa preliminar aqui, né, da importância da rádio. E por que não dizer, por que não registrar e confirmar, Pioneiro faz parte dessa história. A gente constrói a história diariamente. Com certeza, e como eu falei, né, várias pessoas que estão aqui contando a história, né, passado, e nós construindo a nova história, né? Pioneira que acreditou que vai muito longe e, de certa forma, estamos aqui contribuindo para a história. 31 anos, né? Ou são 31 dias. Companheiro Alan Lima, Vanilton Souza também estão aqui. E, Vanilton, bom dia, né? Libere aí, Jonas. Ok, muito bem, bom dia, saudar a todos que estão nos acompanhando pelas ondas da 830. Alô, Jonas. Alô, você. Saudar todos que estão nos acompanhando pelas ondas da 830. Você que está em toda Forquilha, no interior de Forquilha. E aonde anda aonde alcança o sinal da AM. Também saudar quem está nos acompanhando pelo Rádios Net e também você que está em casa, direto da live via Facebook. Nosso prazer e o nosso convite para compartilhar, interagir com esse dia maravilhoso que marca a história da Pioneira AM nos seus 31 anos. E uma honra ter várias autoridades do rádio reunidas, a história, o passado, o presente e o provável futuro. E quero fazer uma pergunta para o Diacis. Diacis, que eu ouço ele desde criança. Não, mas fica à vontade. Pronto. É, fica à vontade, fica à vontade. É um bate-papo, né? Um podcast. Um podcast. Registrar aqui a presença do Célio Cavalcante, do nosso amigo Aldenor, repórter policial, do Pereirinha, de todo mundo aqui, da banda também que está alegrando aqui hoje, né? Está animando, está brilhantando esse evento aqui da Pioneira, nada mais do que merecido. Continue aí. Muito bem. Eu direciono ela o de Assis Cavalcante, mas falo também com Célio Cavalcante, que ajudou a fazer as fundações do nosso município. Nossa admiração ao seu pai. Li o primeiro volume, Forquilha, de 1983. Estou no meio do segundo volume, Forquilha, até 1986. E vou para o terceiro volume. Desde já agradeço em vossa pessoa ao seu pai pelo cuidado e o privilégio de registrar a história de Forquilha e conceder um pouco que as futuras gerações pudessem conhecer, investigar e respeitar e amar ainda mais o nosso município. E a minha pergunta, ela encaixa o Célio, o Kovalik e o de Assis. Kovalik, voz marcante, rasga Kovalik, acompanhava. De Assis também. Qual é o maior desafio do radialista? Pioneira! O radialista, meu amigo Evanilton, ele tem muitos desafios, né? Eu, por exemplo, né? O Kovalik já mais tarde. Eu começo o dia com notícias, com informações. E o meu desafio é naquele momento, né? Oi. Procurar informar as pessoas que estão acordando e informar bem, com a boa notícia, com a boa informação. O desafio é todo dia você matar um leão, meu amigo, atrás da publicidade, fazer um bom programa para ter realmente credibilidade do que você fala. Porque o locutor falar uma coisa e ouvir dizer, esse aí tá com nada, escuta, a gente escuta, e o que ele falou aí é mentira. Esse time radialista, doutor Frotaneto, ele não tem moral perante o público, né? E você, para ser um bom radialista, e aí é um desafio grande, você tem que realmente ter credibilidade no que fala. Eu nunca disse uma mentira no meu microfone. Eu nunca disse uma mentira no meu microfone. Porque eu tenho medo de ser descarado. Esse cara é um mentiroso. O cara lá do outro lado pode até não concordar com o que eu estou falando. Ele pode até dizer: eu critico o prefeito daqui, baseado no que eu escuto o doutor Frota Neto na tribuna da Câmara lá, ele faz o papel dele de vereador, baseado no que eu ando em Forquilha e vejo, né? Uma coisa que era para ser mudança, não tem nada de mudança. Então, eu digo isso, é a minha opinião, baseado no que eu vejo e o que eu escuto na maioria das pessoas. Mas quem votou no prefeito, né? E aí já tem muita gente que votou e está arrependido, mas quem votou e ainda está lá do lado dele, não concorda com a minha opinião. Mas não concordar e achar que é mentira é totalmente diferente, né? E você tem que ter realmente credibilidade do que fala, para não ser um radialista mentiroso, para não ser um radialista que o cara abre o rádio e diz: ah, isso aí, graças a Deus, lá em Sobral hoje, né, FM Paraíso, de 4 às 6 da manhã, a gente domina a audiência. E olha que é um horário de madrugada. A rádio está no YouTube, está no Facebook. E a gente, olha lá, 4 da manhã, 4 e 15, já tem gente lá assistindo. Já tem gente em Rádios Net, no aplicativo da rádio também, ouvindo o programa. Então, isso é a prova que, cada dia que passa, a gente ganha a confiança do ouvinte. E isso é um desafio muito grande no rádio, né, para o homem de rádio. Eu tenho 42 anos de idade, estou doido para comemorar e não consegui ainda por conta dessa pandemia, doutor Frotaneto, né? Mas vou comemorar esse ano, se Deus quiser, nem que seja com bolo e refrigerante. 42 anos de rádio. São 42 anos. Eu comecei em rádio com 13 anos. Hoje eu tenho exatamente. Comecei com 17 anos, eu tenho 54 anos. Né? 17 para 54 anos. Eu tenho hoje esse tempo de rádio e tenho assim, com todo dia, um aprendizado no rádio. Todo dia eu aprendo. Eu não escuto uma música em rádio. Eu quero ouvir o locutor falando. Porque através, por mais que o cara seja ruim, não tenha audiência e tal, porque uma coisa é você ter audiência, outra coisa é você ser ouvido. A audiência é quando você fala e repercute lá fora. Que tem, rapaz, tu ouviu o que o Cavalinho falou? Olha aí que o Alan Limões passou o dia falando do prefeito, olha o assinamento hoje, meteu a chibata lá no Ivo Gomes, no Cid Gomes, disse que o Ciro não passava de 10%, o Cid apostou em 15% até maio, e o Ciro não vai até abril com esse percentual. Que o Ciro está caindo todo dia, né? Ele está com 4 já, perdendo para o Moro de lavagem. Então, isso aí você fala, e lá fora o cara está com raiva, você que vota no Ciro com raiva de mim, né? Repercutiu. Aí quem me escuta e gosta de mim e vota com quem eu voto, diz assim, rapaz, tem razão. O Ciro, aí repercutiu o que eu disse, né? Aí quem é ouvido, o cara é ouvido, está lá, ficou mudo a audiência dele, né? Então é diferente. Então, meu amigo Ivanildo, são muitos desafios no rádio, como a gente sabe disso. Pioneira. Ok, agora vamos ouvir ele que passou pela casa, tem uma história também incrível e fofinha. Daqui a pouquinho, passar aqui mais uns 20 minutinhos aqui, porque pronto. Vou já melar o bico e o Alan Lima lá do Janildo Melo. Olha aí, coisa boa. Já, já. Pioneira. E vamos ouvir agora o Alan. Deixa eu fazer aqui. Fala aí, Sérgio. Eu queria fazer uma deferência especial. Faça. Ao Francisco Evaldo Frota. Sim. Ex-presidente da Câmara Municipal de Forquilha, na gestão, né, do Raimundo Azevedo Prado. Ele fez um projeto de lei, na época o Assis Nascimento fazia um programa aqui, para criar um museu... Eu fazia parte da assessoria do Evaldo na época. É, e o Assis anunciou isso, para aqui ser feito o Museu Histórico de Forquilha, até hoje. Não foi. Nenhuma gestão fez. E agora não é que não vai, né? Não tem a Casa da Cultura. Se tivesse uma Casa da Memória, nós estávamos com aquele equipamento que tanto o Assis usou aqui, aquela mesa, está ali, né? Estava lá, né? Então, o Evaldo Frota, como é conhecido, também teve sua passagem tão brilhante como teve o avô desse cidadão que ele ganhou o nome dele. Seu Sebastião Frota. Eu tive o privilégio de conhecer e muitas vezes vacinar o gado dele. Então, parabéns, doutor. Continue firme e forte. Uma visão que você tem já dos seus avós, da disciplina do seu pai que ele ensinou, também você trilhar na política, mas como homem de bem e fazendo os projetos que vai de encontro à nossa sociedade. É muito bom poder ouvir isso. Realmente é gratificante. E para que melhor, né, de colher da fonte da história viva de Forquilha, o nosso amigo Célio Cavalcante viveu e vive, né, a família também, fundadora do município, isso é muito importante. E quem não tem história perde um pouco do futuro. É essa preocupação da cultura ter realmente os registros. E a gente não, às vezes a gente não tem se preocupado, e é muito importante uma gestão se preocupar com isso. Porque passa gestor, muda gestor, mas a nossa geração vai se renovando. E aí é como a gente vê esse jargão, quem não tem passado não tem futuro. Né? E a gente precisa registrar essa história. Como foi feito, Assis, ao longo de toda a nossa história humana, os egípcios registraram. E isso vai passando conhecimento de geração em geração. Uma coisa que você falou, eu achei interessante, gosto de ouvir sempre, aprendo sempre. E a gente precisa transmitir isso, não guardar só para a gente o conhecimento. E é essa a função do historiador, essa é a função da cultura, da importância desse olhar. Às vezes muita gente diz, ah, isso é besteira, não sei o quê. Mas aí quando tem um filho, ele não sabe nem contar a história do avô ou de alguém. A gente não tem mais essas ancestralidades, e que é tão fundamental, né, para a nossa história. Você falou, mais uma vez, do radialista que você gosta de escutar, mesmo que ele não tenha audiência. A gente aprende, nunca tem ninguém que não possa ensinar. Né? Nunca tem alguém que não possa aprender. Então a gente tem que ter essa humildade e deixar registros aí para a nossa história. Obrigado pela lembrança e obrigado também pela essa questão de enaltecer o trabalho do meu pai. Para mim é uma honra e uma grande responsabilidade tentar também construir e fazer a nossa história de hoje no município de Forquilha. Ok, companheiro Alan Lima, bom dia. Ah, pronto. Continuar. Alan? Alan ou Covali? Vamos lá, né? Bom dia. Já comecei hoje, quem primeiro falou nessa rádio hoje, né? Hoje isso. Fui eu, né? Depois do Covali ficaria mais difícil mesmo. Bote um retornozinho pra mim, rapaz. Bote aí. Primeiro, bom dia a você. Bom dia, Brioso. Bom dia, Jonas, que tá ali na mesa de áudio. Bom dia aqui ao nosso safoneiro, o Gregório. Ali o Lira. Meu amigo Raimundo Viana, por ali o Batista. Ele ali pouco fala. O Abelha, ali o Batista e o meu amigo Pereirinha, que são as pessoas que realmente fazem, né, o segredo, né, da gente estar aqui comunicando para todos. Para mim é uma grande honra. Eu estava em casa agora há pouco, antes de vir para cá, 15 para o meio para as 11, e quero aqui parabenizar o Célio, essa figura ícone da cultura popular do município de Forquilha, da nossa história. Nós temos que preservar e cuidar do Célio Cavalcante, né, Célio, lhe parabenizar pelo bom texto que você fez, realmente fez muitos forquilhenses viajarem no tempo e conhecerem realmente a história deste patrimônio do município de Forquilha, que é a Rádio Pioneira, que hoje faz 31 anos, fundada em 17 de fevereiro de 1991, assim, eu tinha 3 aninhos de idade. E, evidentemente, como eu estou aqui comemorando junto com vocês, o Evanilton, o Brioso, por aqui o vereador Frataneto, Célio Cavalcante também, que é radialista da nossa irmã Forquilha FM, por aqui ao lado o campeão de audiência da Rádio Coqueiro de Sobral, que foi campeão de audiência aqui também, Jair Kovalik, meu amigo, meu irmão Assis Nascimento, que foi o primeiro locutor aqui da Pioneira, o primeiro sonoplasta, né, o primeiro controlista, o cabo que aqui primeiro falou, dormia aqui, passava... dormir aqui na Pioneira, sem contar dessas coisas aí, ninguém pode dizer não, por aqui o novo. Então, já que nós estamos comemorando os 31 anos de Pioneira, cada um vai contar aqui a sua história, né? Eu pelo menos vou fazer isso, em pequeno resumo. Eu confesso que sou radialista por Deus, né? Eu era muito ouvinte da Rádio Globo do Rio, Célio. Ganhei um rádio pequeno, diplomata. Eu toda a vida ainda sou apaixonado pelas ondas médias, né? É a frequência modulada que está mandando hoje, né? As FMs. Então eu esperava das 5h30, 6 horas para ligar, para ouvir a Sociedade da Bahia, ouvir a Rádio Globo lá de São Paulo, a 1220, né? A Rádio Globo Rio. E a Rádio Globo São Paulo, que foi extinta agora, a 1100. Rádio Clube do Pernambuco também. Então eu ficava lá no quintal, aí eu ouvia o Carlos Rodrigues na Rádio Regional em Sobral, 1320. E o Carlos tinha um programa na FM do Paiva Dias, era 106,1, se eu não me engano. E a Rádio do Paiva não era oficializada. Então aí eu, o ouvinte do Carlos Rodrigues, ele chegava aqui, lá o programa terminava às 7, ele chegava aqui às 7h30, atrasado. Aí eu disse, Carlos, se tu quiser eu... redijo as matérias para ti aí, falo sobre o futebol e tal. Aí ele de supimpa diz, não, Alan, fala tu mesmo. Aí eu disse, eu falar em rádio? Fala, mas tu dá para tu falar. Disse, não, não, não. E ele insistiu, negócio intrigante esse. Aí eu combinei o negócio com ele, tudo bem, eu falo. Se não tiver ninguém no estúdio, porque o pessoal do futebol amador ia para lá para acompanhar o programa dele ao vivo. Aí no dia que eu fui para falar, parece que ele tinha combinado com o pessoal, não tinha ninguém lá no estúdio. Aí falei, né, tal. Quando foi no outro dia, ele já não foi. Quem ficou na mesa lá, no programa, fui eu. E o programa era uma hora, já estava dando 9h da noite, aí foi com o Alan, filho do pai, e disse, ei, Alan, já tá bom, não, tu vai até 10h da noite. E é porque, né, não queria falar em rádio. A rádio fechou, a Anatel fez uma fiscalização, fechou a rádio. Aí, nesse intervalo, eu frequentava as sessões da Câmara, no tempo que o Adalto Loyola era presidente. Se não me engano, era 2001, 2002. E eu lá no canto, com meus 14, 15 anos de idade, aí o esquerdinha me viu lá, rapaz, esse menino aqui tão novo, adolescente, fazendo o que? Aí me perguntou. Aí eu contei essa mesma história. Aí ele me trouxe para cá, para Pioneira, em 2003, 2004, o programa da Cleide Cavalcante, era o Bom Dia Zona Norte. E o esquerdinha participava com ela, com a Cleide. E desde então eu fiquei, primeira vez que eu entrei aqui, meu irmão, eu quase dou uma... frio demais o ar-condicionado, aquele nervosismo, né? Aquela pressão, né? De falar na Pioneira, não sei o quê, passando no Norte, etc. E aí, depois da Cleide, eu fiquei com o programa de esporte. E quero aqui ressaltar, agradecer ao Carlos Rodrigues, que quem me colocou no rádio foi o Carlos Rodrigues. E quem me trouxe para a Pioneira foi o Esquerdinha. O primeiro diretor que me deu a oportunidade de ter um programa aqui, lá em meados de 2007, que depois a gente foi perseguido pelo prefeito na época, que eu não quero aqui não venha ao caso dizer, o José Nildo Firmino, que era pastor evangélico, que foi o primeiro que nos deu a oportunidade de ter um programa de rádio, porque até então, para você, Célio, que está iniciando, para você chegar para um diretor de rádio, o Arcy sabe disso, o Kovalik sabe, os mais veteranos, o Cristiano também sabe disso, que a gente rala. Eu vi o Assis falando aqui que lavava o banheiro, né, cuidava da rádio. Eu saía lá da Padre Fialho, no centro de Sobral, para ir comprar quentinha para o Souza Medi, lá no Frangobar. Porque nada é de graça, nada na vida da gente é assim, ei, pega para tu. Não, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem, né, uma história de luta e de força de vontade. Nada é de graça. Deus vai te abençoando e vai abrindo teus caminhos e tu tem que ter força de vontade e acreditar para que dê certo, para que possa dar certo. Então, o José Nildo Firmino foi o primeiro que me deu a oportunidade para me ter um programa, e assim, sucessivamente, estou aqui eu, né, com o meu programa diariamente de 7 às 8, estou de 11 ao meio-dia com o Júnior, também estou nas minhas redes sociais aí, comunicando, escrevendo, e quero aqui abraçar a todos, dizer que é um prazer muito grande, estou muito feliz, parabéns aí ao Cristiano, que idealizou essa festa. É muito bom ver aqui o Assis, que iniciou, é muito bom ver aqui o Kovalik, que passou um bom tempo aqui conosco no ano 2000, até recentemente, né, Covas? E a todos, o Brioso, que é recém-chegado à casa, o professor Evanildo, que traz aqui toda a sua ideia, né, acadêmica, né, trazendo aqui muitas ideias legais na comunicação. Então, um abraço à Forquilha, Rádio Pioneira, com certeza é o patrimônio, né, da comunicação do município de Forquilha, ela que tem audiência em toda a região norte, principalmente na região do interior do município de Forquilha. Um forte abraço e parabéns para a Rádio Pioneira, 31 anos, Jonas. Pioneira! ZYH659, transmitindo em ondas médias, 830 kHz, Rádio Pioneira, AM, uma emissora afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão, Acerte. Ok, alô Lima, confesso que eu não conhecia a sua história, me encantei por ela. E tem uma pergunta que serve para você, pro Di Assis e pro Kovalik, que não quer falar, não sei porquê. Me diga assim, uma coisa, Alan Lima, teve um tempo que o senhor colocou o seu nome à disposição do povo forquilhense, numa candidatura a vereador. Por que que você não retornou e estendendo? Kovalik, você já pensou em ser vereador, ser prefeito? Di Assis Nascimento, você já pensou em ser um vereador? Pioneira! Não, Ivone, a pergunta é muito boa. Eu cheguei aqui em Forquilha e o primeiro locutor, né? E todo mundo me ouvia. E tá aí o Malaquias vivo para dizer, eu apresentando os comícios do Zé Gerardo, de saudades memórias. Aí o Raimundinho perguntou isso há muitos anos, ele estava apoiando o Zé Gerardo. Se eu não queria candidatar a vereador e tal, eu tinha um nome muito bom, eu realmente conhecia muita gente de Forquilha, muita gente gostava de mim. Eu disse assim, Raimundinho, mas tem gente também que não gosta. Sim, mas isso é normal. Por que você não colocou seu nome, não colocou seu nome à disposição do povo? Isso há muitos anos. Ô, Raimundinho, ele não era meu compadre ainda. Eu estava apoiando o Zé Gerardo com apoio dele, né? Aquela campanha memorável que a gente ganhou, doutor Zé Antônio Carneiro, uma campanha realmente brilhante, muito acolchada. Aí eu disse assim, não, ô Raimundinho, prefeito, o povo de Forquilha pode gostar de mim como radialista. O povo de Forquilha pode me ouvir e gostar muito do meu programa. Eu não sei se, por exemplo, eu era de dentro da casa da dona Bila, né? Ali amigo do Caxias, do Zezinho, da Mariazinha, da Marinha, né? Também da Toinha, o pessoal todo lá, meu amigo. Será que lá todo mundo me ouvia? Será que se eu fosse candidato a vereador, todos lá iam votar em mim? Com certeza não, porque ele tinha lá o candidato deles na época, né? Não sei nem quem era, mas tinha o candidato deles na época, não sei se era o Adalto Loyola. Então a gente não pode confundir. Tem locutor que coloca o nome, dá certo mesmo e tal, e acaba sendo eleito, mas eu nunca pensei nisso. Eu gosto de trabalhar para o político. Eu gosto de fazer minha política dessa forma, né? Ser assessor de uma prefeitura, ser assessor de uma câmara, ser assessor de um vereador, porque isso me faz muito bem, né? E quando eu trabalho para o prefeito que faz, que realiza, aí é que me faz bem, bem maior, né? É que me faz bem mesmo. Aí quando a gente trabalha com um prefeito que não faz, aí é ruim pra gente. Tá dizendo que o cara fez sem fazer, eu não sou disso. Se o cara não fez, eu pelo menos fico calado. Vai ter o prefeito, como é que tá lá? Assim, rapaz, não sei. É, vocês que analisam aí. Sim, mas tu não é assessor dele? Sim, eu sou assessor dele, eu não posso dizer nada em relação à administração dele. Ele não tá fazendo, então pronto. É público, o cara não tá trabalhando, eu vou dizer o quê? O mínimo que eu devo ficar calado, né? Eu não aconteceu comigo isso aí ainda, graças a Deus. Até porque eu não sou assessor do prefeito de Forquilha, né? É, o Evanil tem umas perguntas pertinentes e pesadas. Assim, não, na época, a gente já concluindo o ensino médio e levado logo por acompanhar o poder legislativo, e nós, como radialistas, a grande maioria milita na área política, e se identifica, né? Porque ali o Frota é vereador, ele sabe disso, a gente tá falando direto de política, né? E como o Zé Antônio falou, nós é que formamos a opinião pública. Então, levado ali pela amizade, o Raimundo Prado, na época, o Zé Antônio, a juventude, e eu era filiado ao PCdoB, né? Então, necessitou na época, né, de algumas pessoas do partido se lançarem. Foi decidido em decisão coletiva lá, né, da mesa diretora do partido na época. Aí, inclusive, eu fui candidato, o Inácio Braga foi também, o Gleiciano também foi, e o Giovanni Ares. Minha votação foi 34 votos, com muito orgulho, né, e grato aos 34 pessoas que confiaram em mim na época. Entendeu? E o Covalinho, que gosta de... Vai lá, Covalinho, que agora tu entra e responde a pergunta do Evanildo. Pronto, vamos... Não, vai, isso, vai dar certo. Muito bem, programação da Rádio Pioneira aí, 830, 31 anos de festa, de alegria, de notícias para você. Ouvimos aí o Alan, ouvimos a Cis, ouvimos também o Ivan Frota, né? Olha aí, rapaz, até bolo tem, cara. Olha aí, coisa boa. Eita, menino. Pronto. Vamos ouvir o Kovalik, que ele tem compromisso. Kovalik, bom dia, né? Você faz história na casa, você fez história na casa, né? Bom dia, seja bem-vindo. Pode falar. Oi. Bom dia a todos os... Pronto, fale nisso aí que é melhor, viu? O cara demora a falar, quando vai falar dá errado. Pioneira! Bom dia, Brioso. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pioneira M. Bom dia a todos os colegas que aqui se faz presente. Eu não vou mencionar o nome de cada um, para não correr o risco de pecar. Bom dia, representando aqui a autoridade do município de Forquilha, doutor Frota Neto, como vereador, e aos demais que aqui se faz presente. Para mim é uma grata satisfação a falar neste microfone, o qual eu tive o prazer e a grata satisfação de defender, se eu não me engano, por mais de 20 anos. E eu, na realidade, estava apenas observando e ouvindo a cada um comentário dos senhores. E você, jovem, você fez uma pergunta, qual seria a grata satisfação do radialista estar aquela coisa toda? Eu não respondo, eu mostro minhas marcas pelo corpo. É a resposta de um comunicador que sai de casa 3, 4, 5 horas da manhã para defender o pão de cada dia. E que muitas das vezes chega 1, 2 horas da manhã, os filhos, a esposa, a família, em muitas das ocasiões necessitando. Isto é o sacrifício de um comunicador. E o que mais nos deixa triste, e que já estamos, pelo menos eu, não sei os demais colegas, somos preparados, eu sou vacinado contra esta corja imunda. Seja ela no fator político, seja ela no fator criminal. Para mim, tanto fez como tanto faz. Tudo é um bojo só. E eu, diante desse percurso, trabalhando aqui na Pioneira, eu fiz grandes e grandes amizades aqui no município, né? Para mim foi, foi uma pancada forte quando eu tive que deixar o prefixo da 830 e defender outro prefixo no município de Sobral. E aí é a profissão, né? Nós trabalhamos desta forma, o Covalique trabalha desta forma. Amanhã, hoje está em Sobral, amanhã não sabe se vai permanecer em Sobral, se está em outra região. E estas outras regiões pelas quais eu já fiz parte, como Santa Quitéria, Reriotaba, Meruoca, Massapê, aqui Forquilha, Sobral e outras regiões, a gente tem assim, como um legado de defender o prefixo pelo qual você tem passado. E a Rádio Pioneira, ela fez parte da minha família. A Rádio Pioneira, a história dela foi introduzida na história do Covalique. E o município de Forquilha não poderia ser por menos. Quando a moçada disse, rapaz, jamais eu poderia imaginar que você pudesse sair de Forquilha. Eu disse, poxa, nem eu mesmo sabia. Porque foi, eu anoiteci, mas não amanheci na Pioneira. Porque foi tão rápido como eu fui contratado lá para Sobral. Então, assim, eu vou falar pouco, porque o programa já está me chamando lá em Sobral, a gente chega cedo, o programa começa às 12h40, mas 12 horas a equipe começa a se juntar, se reunir, debater o programa. Eu quero deixar aqui os meus mais sinceros agradecimentos a todos os coordenadores, diretores da Rádio Pioneira M, desde daqueles que trouxeram a Pioneira para Forquilha, daqueles que permanecem aqui em Forquilha. Eu não poderia aqui de ressaltar e abraçar o meu amigo particular, Gerardo Neto, o Gerardinho, a minha querida amiga Dani, que é a esposa do Gerardo Neto, hoje o diretor atual, que é o meu querido amigo Alexandre, doutor Alexandre, e representando através dele, a todos os colegas que defendem este prefixo. Para fechar as minhas palavras, eu digo só uma coisa. No dia que lhe deram uma oportunidade de alcançar o microfone, defenda com unhas e dentes, mas faça o que você gosta. Nunca faça o microfone para usufruir e depois jogar os pés nele. Entre com unhas e dentes. Defenda os interesses da coletividade, porque assim você sempre será lembrado pela população do município pelo qual você há de passar. Um abraço a todos, um beijo do Covalique, parabéns Pioneira por seus 31 anos de existência, e até lá a gente se encontra por esse mundão de meu Deus. Um abraço a todos. Pioneira! ZYH659, transmitindo em ondas médias, 830 kHz, Rádio Pioneira, AM, uma emissora filiada da Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte! A Rádio Pioneira AM completa 31 anos de história. Preparou uma programação especial para você. Nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 9 horas, receberemos políticos, lideranças e radialistas que passaram por nossa rádio. Pioneira! Além de muita música com artistas da terra. Não perca, é nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe pelo rádio AM 830 e pelo Facebook Pioneira Notícias. Ok, ok. Seguindo a programação em alusão aos 31 anos de rádio Pioneira AM. É você que está com a gente, audiência estrondosa aqui na live, né? Aqui na... Estamos aí de boa aqui na live, viu? Estamos aí. Show! Vamos ouvir agora as palavras de um grande companheiro, um cara que também tem história aqui na Pioneira, o nosso companheiro lá de Santa Quitéria, João Luiz. João Luiz, boa tarde. Olá, amigos da Rádio Pioneira, aqui quem fala é João Luiz, do programa Diário da Zona Norte, passando por aqui para parabenizar esta grande emissora, parabenizar a todos vocês, a todos nós que participamos, fazemos parte desta história, deixar aqui um abraço todo especial em nome do nosso programa, em nome dos quiterienses, né, em nome de todos nós que fazemos o Diário da Zona Norte, agradecer a todos os nossos diretores, presidente da Rádio Pioneira, Tomás Figueiredo, nosso diretor, diretores Gerardo Neto, o nosso diretor, doutor Alexandre Parente, também agradecer aos nossos colegas que trabalham para fazer essa programação maravilhosa da Rádio Pioneira. Um abraço a todos vocês e também lembrar, fazer aqui uma homenagem singela, mas uma homenagem de coração ao meu querido, ao meu amigo Marcolino Neto, que partiu desta para junto de Deus, mas deixou aqui o seu legado de muita história e participações na Rádio Pioneira, que nós tivemos o privilégio de trabalhar com ele. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Um abraço de todos nós aqui do programa Diário da Zona Norte para sua Rádio Pioneira. Parabéns, 31 anos de história, não é à toa que é uma das primeiras da Zona Norte do estado do Ceará. Valeu! ZYH659, transmitindo em ondas médias, 830 kHz, Rádio Pioneira, AM, uma emissora afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão, a CERT.